Tava olhando aqui o Telegram aqui. Ah. Nunca vi tanta abobrinha, mano. Puta O que que tu merda. ouviu de abobrinha? É tudo. Tipo o quê, por exemplo? Qualquer coisa vocês falam, só fala abobrinha. Tu tá de sacanagem, né? Fala coisas fantásticas, né? Tu que fala que aquele Ring Stadium é bom jogo? Ah, toma banho esse joguinho pra eles pra um real aí. É. Ainda bem que nunca jogou o jogo, ainda bem que você não sabe nem o nome do jogo. Ring Ringo Star. Starr É, é ainda o mais baterista do Ring Beatles. Star. É, ainda mais que ele falou Ring Star, pra mim é o que tá misturando o Sonic com o Star. Os rings do Sonic. Não, Ringo Starr, o baterista do Beatles, pô. Nossa. Caraca. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Nelson Lopes. É, pra você ver, hein? Os só ficaram os bons agora, os ruins foi tudo, tá tudo no banco agora, né? A zoeira dos nossos amigos aí, entendidos de RPG. Junto aqui conosco ele, Flávio Azevedo. Fala, galera. É tetra, é tetra, é tetra. E aqui junto comigo ele, Eduardo Filhote. E aí, pessoal, tamo aí, como diz o Suki, tô na área, se derrubar é pênalti. Boa, boa. E hoje, tá, pessoal, um convidado muito especial vindo lá do Papo Canela, o nosso querido Felipe Canela. Fala, pessoal, e até hoje eu tenho pena do Roberto Baggio, cara. Incrível, né? Na época eu não tive, mas hoje... Olha aí, olha aí. Pena, huh? Pior que ele é um baita jogador, hein, cara. Ele foi um baita jogador, cara. Foi, ele era um craque. Olha aí. E agora ele, Ricardo Spider. E aí, pessoal, tranquilidade. O esquema é o seguinte: depois de muito tempo pesquisando isso aí, vou passar muito mais tempo pesquisando, mas eu cheguei à conclusão que a mente de uma mulher é um livro aberto. Um livro aberto de física quântica, nesse caso, e em hebraico. Que é muito complicado, cara. Vai tomar no cu. Meu tá Deus, meu Deus. Ok, ok. E agora tá na hora deles, os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, galera, se você é lá daquela turminha que gosta da treta de Marias contra Frangas, se você é azul contra vermelho, se você é Palmeiras é contra quem? Corinthians. Porco contra gambá. Se você porco. Se você é porco contra gambá, você pode causar polêmica lá no Facebook. Você pode encontrar a gente no facebook.com/machinecast ou então no nosso grupo no facebook.com/groups/machinecast. Agora, se o negócio com você é tão violentamente rápido que nem 7-1 em cima do Brasil, você pode tuitar a gente lá no nosso perfil do Twitter, que é o @machine_cast. Se o seu negócio é jogar FIFA, Winning Eleven, hoje é Pro Evolution Soccer, né? Já não é Winning Eleven mais. PES. Se você quer jogar FIFA, PES ou jogar joguinhos nostálgicos, você pode encontrar com a gente lá na Alvanista, que o perfil é @machinecast. Agora, se você quer entrosar ali, fazer parte do time, e você pode se juntar à seleção do Machinecast lá no grupo do Telegram. É só você se juntar aí no link que vai estar na descrição. Certo, pessoal. E vocês que estão aí ouvindo o nosso Machinecast, gostou do Machinecast? Tá gostando de ouvir o cast? Gostou de algum episódio? Ajuda a gente e indica para alguma pessoa. Indica pro teu amigo, pra um parente, pra pessoa que tá dentro do teu lado, dentro do ônibus, enfim. Mas se você puder, hoje em específico, que a gente já tá falando do tema, indica aí pro Gandula. Quando você for aí no jogo do estádio, ou quando você for no jogo de várzea mesmo, ou até nesse jogo de campinho aí do teu pai, que tiver um piá lá pronto pra pegar a bola quando sair da lateral, linha de fundo, indica pra ele lá. Faz esse favor pra gente e ajuda a divulgar a palavra. Certo, pessoal. Dito isso, então, vamos nos preparar aí pra falar da Copa do Mundo de 1994, ok? Então, vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Na torcida são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. A galera vibra, canta, se agita. Pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar aqui sobre o tetracampeonato, né? Porém, antes, como a gente já faz, já é costume aqui no MachineCast, nós vamos ver aqui como é que estamos as expectativas aí para a Copa de 2018, né? Recentemente, muito recentemente, perto dessa data de gravação da gente, o Tite liberou aí a lista dos 23 convocados aí para a Copa do Mundo, mas antes eu queria perguntar aqui pro Edu. E aí, Edu, preparado para assistir, então, a Copa do Mundo de 2018? Cara, pra te ser honesto, não. Como? Não vou assistir, não, cara. Como assim não, cara? Cara, não gosto de futebol, velho. Edu, não, quem é era o praia. Ataque do Brasil em 94? Porra, velho. É, eu sei que tinha o Bebeto e tinha o Romário, isso eu tenho certeza. Eu vou ficar no que eu tenho certeza. Mas, Edu, fala o que tu disse pra gente lá no grupo do Telegram. Que tinha também o Roberto Carlos. Pronto. E aí, Spider? Copa do Mundo, tá preparado pra assistir? Eu tô preparado pra não assistir esse troço. Como assim? Como assim, Spider? É porque esse negócio de futebol pra mim é uma gigantesca perda de tempo, entendeu? Não, peraí, gente, só um pouquinho, peraí. Pronto, tá resolvido. Nilson, e aí, Nilson? Como é que estão as expectativas pra Copa de 2018? Cara, depois que eu vi aquela lista, por mais que o Tite seja um bom técnico e tal... Cara, mas eu acho que se o Brasil passar das quartas, vai longe, cara. Olha aí. Porque tem muito jogador ali que não é jogador de seleção, cara. Muito ruim pra seleção, cara. Tipo, é muito jogador 3 por 1 real. Tipo, lateral direito, mas não temos, né? É, esquece. Pois é, mas enfim. Mas, bom, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso daí. Flávio, e aí, Flávio? Cara, olhando a convocação do Tite, com a quantidade de corintiano e ex-corintiano, mano, se não for no campo, vai ser no roubo mesmo, os caras vão levar a taça. Eu tenho certeza que o Brasil leva. Se não for no campo, os caras roubam. Meu Deus! Ai, ai, ai. Felipe! Liga. O que tu acha, cara, Felipe? O que tu acha da lista do Tite? O que tu acha que a gente vai passar na Copa de 2018? Cara, assim, o Brasil vem jogando bem desde o ano passado, desde que o Tite assumiu aí, cara. Só que eu senti muita falta do Arthur num TIDO, que é um puta volante, tá jogando muito no Grêmio. E talvez o Luan, cara. Luan do Grêmio também, que talvez poderia ser um coringa ali, tanto pro meio de campo como pro ataque, né? Eu acho que essa é a principal reclamação dessa seleção, né? A falta do Luan e do Arthur, né? A questão do Arthur, né, eu acho assim, ele não é aquele volantão estilo antigo, não. Ele é mais um meia, né, cara? Ele é mais um meia que joga ali, ele joga no meio ali, mas ele gosta de jogar um pouco mais pra frente. Agora, realmente, o Luan, cara, o Luan realmente ele tinha que ter ido essa Copa, porque, cara, aquele Fred lá não dá, cara. É o Tyson, cara. É, ele, é esse Tyson e esse Fred não entram. Mas esse tipo de reclamação é algo que tem em todas as escalações pra Copa, né? Sempre. É, se não tiver, não tá errado, né? Se botar tem, cara, né, cara ruim, parece que os ruins é os talismã do Brasil. Os brasileiros são técnicos de futebol, cara. Mas eu vou dizer pra vocês qual é a minha expectativa pra Copa. Eu vou dizer pra vocês o seguinte. Parece assim, sei lá, como é que eu vou dizer pra vocês? Em 2014, aquela seleção nunca me enganou. Parece assim, tu vai querer dar uma de sabidão. Eu tenho conversa com um colega meu, printadas, né? Antes do jogo do Brasil com a Colômbia e pós esse jogo. O meu amigo, ele tinha aquela ideia de que era, já tava comprada a Copa, que não sei o quê, enfim, né? Por causa toda aquela coisa lá, que já tinha comprado a Copa das Confederações e a Copa já tava comprada, a Copa do Mundo Brasil tava comprada, era troco, era a volta da Copa da França, enfim, que seja. Toda essa teoria da conspiração. Eu disse pra ele, cara, sério, essa seleção tá uma bosta. Tá muito ruim. Presta atenção no próximo jogo e depois a gente conversa. Aí teve aquele jogo com a Colômbia que quase foi pro ganhou nos pênaltis, né? Jogou mal pra cacete. E aí ele, não, porque já tá ganhando. Não, pós a Colômbia. Os pênaltis não foi contra o Chile, não. Não, Colômbia acho que foi o 2-1. Não foi 2-1, foi o Chile, né? De falta do Davi Luiz. Tá, pós o jogo da Colômbia, foi depois do Chile, da Colômbia foi depois do Chile, né? Ou foi antes? Isso, foi depois. Foi as quartas de finais. Isso, exatamente. Pois é. Essa Copa foi tão ruim que eu nem lembro dos jogos. Vocês veem como é que é. Eu lembro de 94, mas não lembro da Copa de 2014. E aí, quando chegou depois da Colômbia, ele continuou. Não, porque já tá comprado, tá ganhando, não sei o quê. E eu falei assim pra ele, cara, cuida do jogo contra a Alemanha. O Brasil vai tomar um sacode. Vai tomar um show de bola. Só que eu não imaginava que ia ser 7-1. É. Nem fazia ideia. Eu tinha certeza que o Brasil ia perder. Eu tenho isso gravado aqui, com data, hora, tudo. Mas eu não fazia ideia que ia ser 7-1. Pensava que ia tomar 3. Enfim. É. Mas eu sabia que ia perder, porque tava muito mal. Aquela seleção tava muito ruim. E, cara, essa seleção do Tite, mesmo essa que ganhou vários jogos, me dá mais ou menos essa impressão também, cara, que ela tá enganando. Porque a maioria das seleções que o Brasil jogou é com essas seleções aqui sul-americanas, cara. E, puxa, mais fracas, né? São mais fracas. Puxa vida, cara. É a mesma coisa que jogar aqui Campeonato Gaúcho, depois querer jogar o Brasileiro e achar que ganhou o Campeonato Gaúcho tá mandando bem, entendeu? É sempre assim. E eu acho que essa seleção do Brasil, ela não vai longe, cara. Sinceramente, eu acho que não vai longe. Torço pra que esteja errado, porque sempre vão ganhar, né, cara? Mas... E eu torço pro Tite também, cara. Eu acho ele um baita técnico. Ele é, mas é muito teimoso também, né, cara? É. Uhum. E na minha lista, como eu falei, né, todo brasileiro é um técnico. A minha lista, a única preocupação que eu tinha na minha lista, a única coisa que me incomodava na minha lista de seleção, é como eu ia fazer pra naturalizar o Kahneman, cara. Entendeu? Porque se eu conseguisse fazer o Kahneman virar brasileiro ali, né? Conseguir a dupla cidadania, eu tava tranquilo. Tava ganha a Copa do Mundo. Era só convocar todo o time do Grêmio. Mas o Jeromito foi. É isso aí. Ai, ai, ai. 2018, talvez, o que me preocupa é um pouco da maturidade do ataque, né? Muita gente nova ali, fora o Firmino. Mas eles meio que perder a cabeça, assim, numa situação adversa, sair perdendo, né? E conseguir o equilíbrio, né? Principalmente o Neymar, né, cara? Não precisa nem ser muito novo, né? O Neymar já é velhinho já e é assim. Tem um problema da maturidade que não cresceu tanto nele, que acompanha ele ainda, né? Tá um meninão, né? Acompanha. A única coisa que muda nele é o cabelo, o resto continua igual. Pois é. E o Firmino, acho que ele ganha a vaga durante a Copa no lugar do Gabriel Jesus, cara. Pelo menos pela fase, o Firmino tá bem melhor, né? Tá bem melhor mesmo. Pois é. No clube ele tá, né? Porque na seleção ele nunca jogou nada. Mas ele ganha. Eu acho que ele ganha a vaga. O cara tá jogando muito no Liverpool, cara. Mas eu vou ser sincero pra vocês. Pra mim, o Luan perdeu a vaga no Mundial. A única, talvez. Mundial de clubes? O Arthur eu acho que o Tite faltou um pouco mais de avaliação por causa da lesão dele. Eu acho que ele resolveu cortar, porque o Arthur já não vem assim naquele brilho todo que ele tava lá no final do ano passado e coisa e tal, mas ainda tá jogando bem. Mas, mas talvez ele esteja naquela pré-lista, né? Aquela, lista para suplentes, né? Suplentes, né? Suplentes, isso. Tá o Dedé, ele só falou do Dedé, não falou? É, só do Dedé. Agora, do goleiro Neto também. O Jeromel ainda tá jogando tanto quanto ele jogava no passado e cada vez melhor. Agora, pra mim, o maior pecado de todos é não ter levado Marcelo Groy, cara. Porque puta que pariu, velho. Pelo amor de Deus. Tá pegando muito. O cara, todo jogo ele faz um milagre, cara. E o cara não levar ele pra Copa, nem como terceiro goleiro. O melhor goleiro da América, o melhor goleiro do Brasil. Ah, vai tomar banho, cara. Aí é demais. O Cássio também não acho que ele tá isso tudo, não, cara. Pois é, cara. Porra. Mas era pra ter o Marcelo no lugar do Cássio. Com certeza. E o Luan talvez no lugar do Tyson. Isso. Mas, enfim, né? Como eu falei, toda a Copa do Mundo é isso. Leva isso, não leva aquele. Vai ver que é o cara que leva o videogame pra concentração, que fica na churrasqueira. Entendeu? É o cara do grupo. Entendeu? Tem que ter, né? Tem que ter, cara. Tem que ter. Ok, ok. Acabou! É Tetra! Bom, gente, como quase todas as Copas do Mundo, né? Às vezes acontecem coisas nas eliminatórias que chamam bastante atenção. Assim como foi na Copa de 2002, né? As eliminatórias até ali 2001. Foi bem tensa, né? E em 94 não deixou de ser a mesma coisa. Nas eliminatórias ali em 93, passou por uns maus bocados. E aí uma coisa que me veio na cabeça foi que o Romário jogou os dois últimos jogos da Copa, da eliminatória, não foi? Em 93? Isso. Mas alguém lembra por que ele não jogou os outros? Eu não me recordo disso. Ele tava machucado, cara. Ele veio de uma lesão. E brigou também com o Parreira, não. Tinha uma briga com o Parreira aí. Sim, mas ele se machucou também. Ele machucou o coração, então, Nilson. Não. Ele tinha. Não, além do problema ele com o Parreira, ele também tinha machucado em cima da hora também, né, cara? Porra. E aí você recuperou para os últimos dois jogos. E se não me engano, o Brasil precisava ganhar esses dois jogos para se classificar, não era? Sim. E aí ele... O Brasil terminou com 12 pontos em primeiro nas eliminatórias. E naquele último jogo contra o Uruguai, se ele empatasse contra o Uruguai, que era o segundo colocado, para você ver, naquela época a Bolívia estava em primeiro. A Bolívia estava jogando para caramba. E graças à vitória do Brasil, aqueles 2-0, aqueles dois gols inesquecíveis do Romário, o Brasil se classificou pra Copa, cara. Tá, e agora que tu falou da Bolívia, eu me lembro nitidamente que o primeiro jogo com o Brasil perdeu pra Bolívia e a Bolívia vinha ganhando de todo mundo, né? Tava bombando naquele ano, né? A Bolívia meteu 7-0 na Venezuela, mas depois o Brasil deu troco, cara. É exatamente o que eu ia dizer. Eu me lembro nitidamente do Galvão comentando que os bolivianos achavam que tinha revolucionado o futebol, que tinham vindo com não sei o quê. E foi o penúltimo jogo antes do Uruguai? Foi o que o Romário jogou, que o Brasil jogou contra a Bolívia e meteu uma goleada ou não? Não, foi não. O penúltimo jogo foi Brasil e Venezuela. Mas e foi o jogo antes, com a Bolívia, quanto é que foi? Foi 6-0 antes da Venezuela. Nossa, eu me lembro que tinha sido uma goleada, porra. Foi em Recife. E o Brasil, nesses últimos jogos aí, o Brasil se classificou ali, mas não tava nada bem naquela classificatória aqui. Igual a Copa de 94 e a de 2002 foi meio parecida. Foi parecida. Em péssima fase, né? Por isso que o pessoal fala que essa de 2018, quando o Brasil vai muito bem pra Copa, dá um medo de 82 lá do Sarriá, Barcelona, que o Brasil tava ganhando tudo e tomou, né? Uma das maiores zebras da eliminatória foi o Uruguai e a Inglaterra não tão conseguindo se classificar, cara. Foi tenso, isso, eu acho que ele deve ficar injuriado. Pra deixar claro, Nilson tá falando da Copa de 2018, viu, gente? Não é de 2018. Não, 94. Ah, é? Ah, porra, achei que tu tava falando agora, é que também não se classificou, não foi? Não. Quem é que foi os grandão que não se classificou desse Itália, ano? Itália, foi. Itália e Holanda. Itália, exatamente. Itália e Holanda. Porra. O Deadpool fez uma piada lá com o Beck. Tá doido pra ver Itália e Holanda na Copa. Quem que fez essa piada? Deadpool. Porra! Eu não vi essa. Era na propaganda com o Beckham. Ah, pai, vou ver isso depois de novo. Não prestei atenção nisso daí. É maravilhoso. Ok. Então daí o Brasil se classificou pra... pra Copa em 93, aí a... Chegou a se classificar em primeiro, não me lembro. Não, né? Foi em primeiro. Ficou, em primeiro. Ficou em primeiro, com 12 pontos na última rodada. Sim, e a Bolívia saldo ficou com maior, 11. Né? Não, pontos, mais 12 pontos, 12 a 11. Olha aí. O cara tem os números na ponta da língua, olha só, que lindo. Eu me preocupei só com a Copa e esqueci a eliminatória, mas aí eu queria falar da eliminatória e não peguei nada da eliminatória. Bom, então... Gente, o grande diferencial pra mim na época, não, pra mim na época não, talvez pros entendidos, porque na época eu tava, não tava assim, não era aquele grande fanático de futebol. É. Por quê? Vou explicar. Eu assisti a Copa de 90, mas é mais por causa que tava muita gente olhando e falando, enfim... E aí eu assisti os jogos, só os jogos do Brasil. Eu tinha 10 anos na época, né? Eu tenho vagas memórias, assim, da Copa de 86. Eu me lembro de ter ligado a TV uma época e ter visto alguns jogos. Mas só vi que tava dando futebol, mas eu só jogava a bola, não entendia nada de futebol. E em 94, eu tinha me mudado e... Então eu fiz amigos que jogavam futebol, entendiam de futebol e coisa e tal, e acabei... pegando gosto por assistir futebol também. Então a Copa de 94 eu já sabia futebol, já torcia, já conhecia os jogadores e tal. E talvez para as pessoas mais ao meio do futebol na época, o grande diferencial da Copa é ser nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não tinha tradição com futebol. Mal sabia jogar futebol. Tanto que a maioria dos jogos, se não todos os jogos, eram estádios de futebol americano, não era? Sim. Grama sintética, maioria. Não era também? Sim, sim. Porra! E, lembrar que aqueles jogos, ele meio que repetiu o que o México fez em 86 e 70, né? Eles colocaram jogos meio-dia lá, que o sol a pino, pra poder resolver o mercado europeu, pra poder suprir o mercado europeu que ia assistir os jogos. Final da noite, sei lá, uma coisa assim, uhum. Sabe? Mas era muito desumano, cara. Você olhar e ver aquilo meio-dia, 2 horas da tarde, um sol da porra. Rapaz, os caras desgastavam pra caramba jogar esse horário aí, né, cara? Imagina. Imagina. Principalmente os europeus, né? Não é? É. Porque aqui os sul-americanos até que nem era tanto, cara, também, mas bem menos do que eles, né? É sofrer menos, né? É, mas aí, imagina, tão... imagina a Rússia. O cara tava morrendo. Então teve toda essa questão das goleiras. Nossa, cara, era uma coisa de louco. Eu me lembro do Galvão falando que chovia dentro de onde eles narravam o jogo, porque era sentado numa mesa de ferro com os microfones. É. Era uma coisa muito louca, cara. Tudo aberto, enfim. Era estádio de futebol americano, não sei se tinha estádio de beisebol também. Acho que era coisa louca. Adaptado de beisebol, tudo uma loucura. Porque nos Estados Unidos não tinha isso, né, cara? Hoje em dia é bem diferente. Hoje o mercado de futebol tá em ascensão lá. Inclusive, temos aí brasileiros, né, donos de time de futebol lá nos Estados Unidos. Né? Uhum. Que é o Orlando City, se não me engano, né? Que é do... Flávio Augusto, exatamente. Ele meio que tá revolucionando lá, junto com a MLS, né? Isso. Que eles estão meio que seguindo o modelo da Premier League da Inglaterra. Ou seja, a MLS é uma empresa que gerencia várias empresas, os times. E, por exemplo, cada contratação que acontece lá, cada venda de camisa de contratação, por exemplo, o Ibrahimovic foi contratado recentemente pro Los Angeles Galaxy. Sim. Todos os times têm uma fatia daquele lucro de camisa. Sim, então... exatamente. É. E todo, é como se fosse tudo só um time, com várias equipes. É, isso. Então, é um modelo vende, bem, bem interessante. Muito, muito interessante. Só que aqui é impossível emplacar um troço dele. Não, né? Não aqui dá, não. Tem não, como, cara, é dá impossível. Não. Difícil, a cultura não deixa. É, exatamente. Eu acho que o maior problema nosso é realmente a cultura administrativa, cara, que não desenvolve. Não. Em todas as áreas, diga-se de passagem. Não, é a cultura de só querer ganhar, não quer só ganhar. Só levar vantagem. Só levar exatamente. Vantagem. Pois é. Diz que brasileiro não gosta de futebol, o brasileiro gosta de ganhar, né? Pois é. Tá perdendo no estádio e tudo. Tem isso. Por incrível que pareça, mesmo sendo nos Estados Unidos, os maiores recordes de público é nessa Copa de 94. O maior recorde de público no jogo de Copa do Mundo era na Copa de 94, era a final. Tu tá de sacanagem comigo. Tô falando sério. Sério? Até hoje? 94 mil pessoas na final. Caraca. Pois é, mas é que depois, conforme vai passando o tempo, eles vão diminuindo o tamanho dos estádios, né? É. Mas, então acho que dificilmente vão bater esse. 94? 94 mil pessoas. Mas no Maracanã em 50 não tinha mais, cara? Eu acho que era quase 200 mil pessoas, cara. Foi no Roosevelt, né? Que é aquele estádio lá. É. Eu tô ligado. Passadinho, né? Quantas pessoas tinha na final do Maracanã em 1950? Pelo que dizem, deve ter umas 200, 300 mil pessoas. Sempre tem um parente, de um vizinho, de um amigo que disse que estava naquele estádio, né? Então como é que pode ser o recorde de 90 e pouco se lá em 1950 teve mais? Com certeza não deve ter. Ó, no, em 1950 não tem, como é que se diz? Nota, né? Não contaram, entendeu? Então fica de boca, diz. Fica só de boca. Na verdade, o número que eu tenho aqui é 94.392 pessoas. E aonde? Do Roosevelt? Isso, no Roosevelt. É a capacidade, é. Beleza. Então, gente, vamos falar aqui quais eram os times que tinha naquela Copa lá. Flavinho, tu lê pra nós aí os times? Ah, os classificados? Isso, quem se classificou pra Copa de 94. Grupo por grupo. Olá. Grupo por grupo. No grupo A, Romênia, Suíça, Estados Unidos e Colômbia. No grupo B, Brasil, Suécia, Rússia e Camarões. No grupo C, Alemanha, Espanha, Coreia do Sul e Bolívia. No grupo D, Nigéria, Bulgária, Argentina e Grécia. Grupo E, México, Irlanda, Itália e Noruega. E no grupo F, Holanda, Arábia Saudita, Bélgica e Marrocos. Eu não vi nenhum grupo da morte aqui, vocês viram algum? Pô, cara, não. Geralmente tem um grupo da morte, né? Nesse tava bem distribuído aqui, talvez a Alemanha, o grupo C, o da Alemanha e Espanha. Eu acho que o Brasil deu sorte, pegou um grupo fácil demais, cara. Cara, é porque ninguém esperava nada da Bulgária, porque a Nigéria, Bulgária e Argentina também, mas como essa Copa do Mundo foi diferente, se classificou também os melhores terceiros colocados, então não teve grupo da morte. Era a primeira Copa com 3 pontos, né? Que não, antigamente era só 2 pontos, a vitória, e essa que foi a primeira com 3. Uhum. E eles queriam colocar os 16 nas oitavas, então tinha que ir esse terceiro colocado aí. Rapaz, agora que eu reparei que não tinha os outros grupos pra salvar os outros dois. Nossa, eu achei que aqui já tinha. Eu achei que na Copa de 94 já tinha 32 seleções, cara. Não. Só em 98. Olha só, putz, grila. Aí botaram uns terceiros colocados pra se classificar. Olha só. Tipo, a Libertadores teve isso aqui também. Sim, né? Pois é. Porra, que bosta. Quatro terceiros colocados que passaram. É. O grupo E ficou com todo mundo com 4 pontos, cara. Se você reparar lá. Caraca. O grupo mais chato da Copa. O grupo, inclusive, da Itália, né? Pois é. Todo mundo com saldo de gol 0. É. Só empate. Na maioria empate. Teve. Cada um ganhou uma vitória. Uma vitória, um empate, uma derrota pra cada um. É, o desempate foi no saldo de gol, né? Gols prós. Gols pró. A Noruega ficou de fora. Uhum. Só fez um. A Itália passou em terceiro, pra tu ver só, ainda chegou na final. Então tá. Então, a seleção do Brasil. Vamos lá. Então, os nomes que foram pra Copa. Foi o goleiro Taffarel. Jorginho, Brasil! Lateral. Não, Jorginho jogava muito, gente. Nossa jogava senhora. No Vasco, ele jogava no Vasco, tá ligado? Caraca, jogava demais. Aldair. Jogava muito. Ah, todo mundo jogava. É, nem todos, mas. Márcio Santos, mais ou menos. Uhum. Mais ou menos. Branco, porra. O lateral aí era o Leonardo, titular. Leonardo é titular, exatamente. Mauro Silva, esse o Mauro Silva tinha cara de Grêmio, né? Antigo Grêmio, né? Que não é mais o Grêmio atual. É. O Dunga, olha aí, outro cara de Grêmio. Uhum. Mazinho, nossa, o Mazinho, eu não me lembro, cara, do Mazinho. O Mazinho não foi titular, ele começou assim, o Raí era o titular porque ele era o capitão do time nas eliminatórias. Sim. Só que na primeira, no grupo, na fase de grupos lá, ele foi muito mal e o Mazinho entrou voando, cara. Voando, exatamente. Porra. Aí o Zinho, né? Famosa enceradeira. Alguém me explica, pelo amor de Deus, por que, que o Zinho vestia a camisa número 9? Porque o Romário era 11. E o 10 era o Raí. Porra, velho. Que bosta isso, cara. É, sobrou. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Enfim. Bebeto jogava muito. Uhum. Romário, não precisa falar, peixe. É. Reservas. O Gilmar. Lembro do Gilmar por causa do bigodinho. Era do Flamengo, né? Goleiro Gilmar do Flamengo. Bigode. É. O Zete. Goleiro do São Paulo. Baita goleiro, Zete. Baita goleiro. Cafu, então, não precisa falar. Cafu jogou. Ratiali podia jogar hoje. Uhum. Ricardo Rocha, zagueirão. Ronaldão. Zagueiraço. Ronaldão, não me lembro tanto. Ronaldão sem cintura, cabelo não, quadrado. Não era o zagueiro do São Paulo. Olha aí. É. Leonardo, lutador de Muay Thai. É. Raí. Paulo Sérgio, não faço ideia. Era o meio do Corinthians. É. O Miller era do São Paulo, se eu lembro. Isso. Miller era do São Paulo. E o Leitão, né? Ronaldinho Leitão. É. Era do Cruzeiro. É, isso aí mesmo. Que tava arrebentando o Cruzeiro. Ele tinha Ronaldinho feito... Leitão. Isso aí. O Viola, olha, o Viola, cara do céu, o Viola. O Viola é campeão do mundo, cara. Sim. Durma com isso. E o técnico... Oh, não, o Viola era bom, cara. O técnico é o Zagallo, né, o Flávio? Não, Carlos Alberto. É, Zagallo, né? Gente, se vocês não sabem por que o Edu não tá gravando, é porque ele disse que o técnico da seleção era o Zagallo. Né? É. E que o Roberto Carlos tava no ataque. Pro Evolution, né? Meu Deus do céu. Não, o Wing Eleven. Pro Evolution não. É Wing Eleven, é Wing Eleven, é verdade, não, é verdade. E Wing Eleven não. Oi, Winguru Levuru. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. E cacagol. Ai, ai, ai. Só pra constar aí, Wing Eleven 3, versão final, melhor Wing Eleven de todos. 4-4. Acabou! Então tá, então vamos pra fase de grupo do Brasil, né? O grupo do Brasil, o primeiro jogo do Brasil era Brasil e Rússia. Gente, só antes da gente falar do Brasil e Rússia, me lembrem de uma coisa, por favor. Já nessa época, a seleção, eu acho que era a tradição, a seleção campeã tinha vaga garantida na Copa, assim como a sede, né? A sede. Isso. E a campeã fazia o jogo de estreia, não é? Foi, a Alemanha ganhou da Bolívia de 1-0. Olha aí, jogo então de estreia. Tá. Isso, e depois eles vieram com essa putaria de que o campeão tinha que participar das eliminatórias e tal. Claro. Tudo porque o Brasil tava ganhando todas as Copas. Que ganhou 94, depois ganhou 2002, aí eles inventaram essa daí. Só o Brasil não estrear a Copa. Mas eu acho que o país sede abrir a Copa seria legal. Seria legal o país sede abrir com o antigo campeão, aí seria melhor ainda. É, sim. Mas agora é o país sede que abre a Copa, sim, né? Sim, é desde 2006. Então tá, Brasil e Rússia, aí é aquele jogo que nós falamos, né, gente? Porque os sul-americanos com certeza tinham muito mais facilidade de jogar ao meio-dia do que os russos. Pois é. Os caras estavam igual o Yoga naquele episódio. Calor! Tá muito quente, muito quente. Cara, eu não lembro assim de cabeça, mas eu acho que teve muita gente desmaiando e morrendo no... Desmaiando e morrendo lá, porque puta que pariu, é muito, muito quente, cara. E o Brasil ganhou de 2-0, né? Gol do Romário e do Bebeto, não foi? O Raí, isso mesmo, Raí. Pô, o Raí começou fazendo gol e depois cagou no bater, porra. É porque é de pênalti, né, cara? Pênalti, pois é, foi pênalti, né? Eu acho que dava pra enfiar mais, mas perderam muito gol, cara. É, uhum. E o Bebeto perdeu umas 3 trivelas, né? Porque como gostava de fazer aquilo. E eu só vi ele fazer um. Ai, ai, ai. Depois, Brasil e Camarões. É esse daí, a gente tava assim... Eu confesso que eu tava um pouco de receio, por causa que o Camarões, quando jogou com a Argentina em 90, tocou eles, né? Oh, né? Camarões do veterano Roger Milá, né, cara? É um quarentão já aí, eu acho que já tem 16 anos já. Desgrama. 40 no registro. No registro cara, do gato, né? É, tem uns 46. Caraca. É, porque provavelmente alguns países eu acho que tem uma facilidade maior de alterar documento. É, e os caras são registrados depois também. É, entendeu? Porque... Ou os 3 anos depois que nasce que é registrado. Aí é, volta, eu não sei lá como é que é, mas aqui no Brasil houve uma época que se pagava pela certidão de nascimento. Então eu lembro da minha avó falando que eles eram registrados, os filhos, eles eram registrados em 2, 3 filhos, tudo junto, como se fossem gêmeos, pra pagar um registro só. Caramba. Entendeu? Então ia a criança pra lá com 5, 6 anos de idade, registrar com o irmão recém-nascido, sabe? Pra pagar um registro só. Oh, então tu nunca sabe, não sabia a idade das pessoas corretamente, não tinha como saber. Pra ver como é que é, talvez, sabe lá. Por lá também não é assim, né? Vai saber. Teve um caso muito emblemático esses anos aí, de um garoto, não lembro se era da África ou era da Nigéria, que ele tava estreando na Lazo, 17 anos, cara. Uhum. Mas se você olhar a foto do maluco, você dá tranquilo uns 31. Porque... 17 em cada perna, então. É, 17 em cada perna. Caramba, é muito, nossa, mas aí não sei como é que ficou o caso desse garoto, entre aspas, eu acho. É, mas ele jogou sub-17, alguma coisa assim, sub-21? Não, ia estrear no profissional, eu acho. É, eu acho que não tem problema, né? Não, mas 17 anos, pô. Mas, olha, tem mas problema. Mas por quê? Não tem limite de idade? Não, mas o problema é se ele for pra seleção de base do país dele, né? É. Entendeu? É como se tivessem descoberto, aí ter que tirar o título da seleção de base se tiver ganho, né? Ah, entendi. Agora eu entendi. Sim, teve o caso do Sandro Hiroshi, do próprio Márcio, que é Emerson Sheik. Aí. Emerson Sheik, que é Márcio. Porra. É. E aí, na terceiro jogo, né, cara, a gente teve, né, aquela surpresinha, né, meia que deixou uma pulguinha atrás da orelha, né, que foi a Suécia. Uhum. Uhum. A Suécia, se não me engano, tinha um goleiro muito bom, né, cara? Alguém lembra o nome do goleiro? Ravelli. O Ravelli. Jogava Ravelli. Muito aquele goleiro, cara. Porra. Ele ficava debochando dos outros, ficava pegando a bola, passando por trás das costas. Esse jogo, além de ser truncado, os caras perderam mais de uns 1000 gols, cara. Sim. Nossa, bicho. O Romário teve que tirar aquele biquinho, não sei da onde. Sim. Uhum. Só nossa, aquele, golinho, só aquele gol que ele fez de biquinho foi de ladinho, né? Biquinho pro lado, não foi? Uhum. Foi lindo. Porra, aquilo lá foi demais. Eu não lembro como é que foi o gol. Foi um que o cara pegou de. Dominou, bateu por cima do Taffarel lá no isso, contrapé, isso, né? Isso, lá. Isso foi. Ah, golaço. Golaço, cara. Porra. Kenneth foi. Anderson. Como sempre, a Suécia com o Anderson aí, né? Sim. Honra a tradição. Então, daí o Brasil se classificou em primeiro do grupo, né? Segundo se classificou a Suécia. E teve algum. Não teve terceiro lugar desse grupo, né? Ninguém. Não, não. Não, a Rússia ficou em terceiro e teve ficou na primeira fase, mas teve o artilheiro da Copa mesmo ficando na primeira fase. Caraca, artilheiro da Copa. Opa, da sim, Copa. 6 gols, acho que foi 6, né? Foi 6 gols. Ele meteu 5 só em Camarões? Porra, não me lembrava disso. Caraca! Foi 6-1, ele meteu 5, tal de Salenco. Caraca, porra, Camarões tava uma bosta esse ano. Ele foi artilheiro junto com acho que foi com o eu lembro desse carinha, porra, gente, é que assim, ó, eu não voltei pra assistir nada, porque eu particularmente eu, né, todo mundo é livre pra fazer a sua pauta, as suas curiosidades, enfim, mas eu prefiro sempre falar do que eu me lembro, porque se a memória me engana, também é interessante o cara falar assim na hora, assim, se lembrar. E a última lembrança que eu tenho da Copa de 94 é uma fita VHS que eu copiei da locadora. Eu aluguei na locadora e depois copiei ela pra mim. Eu assisti ela em loop, assim, algumas vezes. A história das Copas, né? Era uma fita dupla? Não. Essa daí é a história das Copas. O que eu vi é uma fita americana. Então ela tem o cara falando... Era a seleção da Copa de 94, então ele fazia uma seleção, ele mostrava vários candidatos de cada posição, e aí ele mostrava os lances e os gols das pessoas, os jogadores da Copa, e aí ele ia montando a seleção. E aí tinha legenda, ele tava falando em inglês e coisa e tal, provavelmente é um vídeo oficial da FIFA, só que lá dos Estados Unidos, enfim. Provavelmente. Então, eu lembro que a tática que eles usavam era muito, muito legal, que é a que se, ó, casualmente, é a que se usa hoje na Europa, que é um 3-4-3. Tá certo, né? 3-4-3-10. É, tá certo, é isso aí. É. 3-4-3-10. Tá certo. Tá certo, é 10, é 3, 4, 3, 10. Ah, tá 10. Certo, porque eu tô achando não, engraçado 3, 4, 3, essa soma. Tá certo. É, não é, pois é, é que eu tô, é o que eu tô somando pra ver se dá 10, tá, porque, enfim, pra ver se eu não tô falando mal. Mas é que, na época, ele montou assim, eu achava um absurdo, porque eu tava acostumado com o esquema tático do 4, Brasil, que era 4-4-2, né? E aí o cara me bota 3 atacantes, 3 zagueiros, eu fiquei, nossa... Ou ele faz muito gol, ou ele toma muito gol. E eu achei estranho. Aí hoje, todo mundo joga assim. Porra. Que o cara era visionário, olha só. E aí, todas as minhas lembranças assim, de outros jogadores que não do Brasil, é dessa fita. E eu me lembro agora, vocês falando, eu me lembro desse cara. Ele chutava gol. Soltava ele com os braços esticados, assim, fazendo aviãozinho. E não era ele que parava e fazia assim com os dedos. Ele apontava com o dedo assim, pá. Não era ele? Isso eu não lembro. Isso eu não lembro, não. Como é que é o nome dele? Fala pra mim. Salenko. Desculpa, repete. Salenko. Tá, mas qual é o cara da Suécia que fazia, fez 5 gols só nos camarões? Ah, era da Rússia. É da Rússia, nossa, ou eu tô Salenko. Confundindo pra caralho. É, eu tava confundindo com o cara... O Flávio falou Rússia e eu tava confundindo com o cara da Suécia. Porra, tô bem. Tô muito bem. Lembro bem, a minha memória tá excelente. Tá bom. Edu te prestou, né? Deve ser. Edu, antes de sair, me deixou a ervinha dele aqui. E outro ocorrido aqui na primeira fase ainda da Copa do Mundo de 94 foi a Colômbia. Colômbia que na época, né, passava... A série aquela Narcos na época da Copa de 94. Plata ou plomo? Hã? Plata ou plomo? Isso, exatamente. Pra quem assistiu a série vai saber muito bem do que eu tô falando. E o que aconteceu foi o seguinte: graças aí a um gol contra do querido jogador aí, o Escobar, né? Que um nome bem sugestivo até, né? Porra. Sacanagem, porra, olha só, agora que eu parei pra pensar. Foi gol contra ou ele perdeu a bola? Não, ele fez gol contra. Foi gol contra. Mas o cara lançou a bola, aí é o cruzamento pra área da esquerda e ele se lançou pra tirar a bola da direção de quem vinha no meio, ia fazer o gol, e a bola matou o goleiro. Sim, golaço. Pegou no contrapé. Mas foi um baita golaço. E por causa disso, ou... teorias da conspiração, né? Dizem que mataram ele por causa disso. É. Foi num banheiro, não foi? Algo assim? Um bar, tava num bar, no banheiro. Banheiro de um bar, coisa assim. Mas já na Colômbia, né? Colômbia já. Negócio de aposta, né? Porque o pessoal tava muito achando que a Colômbia ia longe nessa Copa do Mundo, porque a geração da Colômbia era uma das melhores, né? Terminou em primeiro no grupo das eliminatórias deles, cara. Sim, inclusive na frente da Argentina. Exatamente, exatamente. É um puta aposta neles. Acho que deu de 5-0 na Argentina. Oi? Deu de 5-0 na Argentina, lá na casa da Argentina, nas eliminatórias. Em Buenos Aires, exatamente. Em Buenos Aires, exatamente. Aquela Colômbia, ela jogava muito aquela Colômbia também, cara. Aí eles vieram com banca, aí acho que foi negócio de aposta mesmo. Pois é, e me diz uma coisa, alguém acha que o tio Pablo tem alguma coisa a ver com isso? Não, só conspiração mesmo. Assim, eles levantaram essa hipótese, mas ninguém consegue provar até hoje, né, cara? Como ninguém consegue provar, não tem de como, aposta. Né, não tem como. É, né, foda. Ok, mas dá uma apimentada aí na história da Copa também, né, cara? Esse fato mais aí. Uma coisa. Mas enfim. Bom, então o Brasil classificou em primeiro, a Suécia em segundo do grupo, e aí a gente vai para as oitavas de final. E antes da gente falar das oitavas de final, né, do Brasil, a gente tem que falar das oitavas de final da Argentina. Triste, porque, né? Porque não falar da Argentina, quando, principalmente quando ela perde, é um pouco perder chance de fazer, né? Zoeira, né? Não, é uma delícia. Vou falar que é uma delícia, cara. Gente, a Argentina perdeu pra? Pra Romênia. Romênia. Cara, 3-2. Quem é Romênia? Quem é Romênia, cara? Romênia, bicho. Tinha um Raj que jogava com o Romário lá no Barcelona. Sim, ele jogava. Barcelona. Eu lembro dele, sim, cara. Sim, mas e os outros 10 jogadores? Nossa, bicho. O Batistuta já tinha sido... O Batistuta não. O Li Batistuta. O Maradona já tinha sido afastado, né? Pois é, eu ia falar disso primeiro agora. Jogo, né? É, eu ia falar agora. O Maradona jogou dos dois primeiros jogos, não foi? Eu acho que ele jogou contra o primeiro contra a Grécia, fez um gol, inclusive, e já foi pro exame de doping. Já é, mas aí, sim, ele foi, mas foi dois, né? Dois jogos ele foi pro exame, eu acho. Eu acho que ele chegou a jogar os dois. Eu acho que ele jogou os dois primeiros. Eu acho que o primeiro jogo ele já foi embora, não, cara? Contra a. O que eu li sobre isso, eu li uma reportagem, uma escrita de um repórter que. Na época ele foi designado para acompanhar a Argentina na Copa. Sim. E ele achou muito ruim, ele queria ir pro, acompanhar o Brasil e coisa e tal, porque ele sempre fazia o Brasil e aí nas eliminatórias e coisa e tal, e aí na Copa ele foi acompanhar a Argentina, enfim. E aí ele relata todas essas coisas lá. E aí ele diz que o Maradona, ele emagreceu 16 quilos para poder jogar na Copa. É. E o que que aconteceu? Tu sabe essa história aí, ô Felipe? Não sei do que é que tu vai falar. Eu sei que ele emagreceu, isso aí eu sabia. Isso, mas pois eu não sei é. O porquê. Só que no exame antidoping disse que ele usava uma substância lá que era proibida. Acelerava demais o batimento cardíaco e tal, e por isso que ele emagreceu tão rápido. E aí o Maradona acusa o João Avelange e o outro francês lá, o Blas, esqueci o nome dele todo lá, de terem prometido pra eles, ele ou eles, enfim, que eles não iam fazer exame antidoping, nunca iam selecionar o Maradona pra fazer exame antidoping, porque daí ele poderia jogar a Copa. E aí ele acusa eles de terem traído ele, porque daí ele foi sorteado pra fazer exame antidoping e foi suspenso, né? Ele que já tinha sido suspenso antes e coisa e tal, ficou não sei quanto tempo afastado. E aí depois emagreceu pra poder voltar a jogar, enfim, e essa foi a última vez que ele jogou pela Argentina, nunca mais jogou. É, ele até saiu com a enfermeira, não foi pro antidoping aquela isso, cena? Isso, duas vezes, tem duas enfermeiras, né? Até, tem duas fotos com a enfermeira. Por isso que eu acho que foram dois jogos. Mas é, eu lembro bem que ele jogou contra a Grécia, o primeiro jogo, que até o Batistuta fez um hat-trick. Uhum. E ele fez um gol e ele corre pra câmera gritando, sim, assim, aquela sim, cena, né? Sim. E naquele jogo, ele fez o antidoping. Eu tenho quase certeza disso, cara. Jogo contra a Grécia, se não me engano, que eles ganharam de 4-0. Que foi o primeiro. Foi o primeiro jogo. Depois ele jogou contra... A Argentina jogou contra a Nigéria, ganhou e perdeu pra Bulgária. Mas contra a Bulgária, eu não lembro dele... Não, o último jogo, eu tenho certeza que ele não jogou. Isso eu tenho certeza. Eu não tenho certeza se ele jogou o segundo. Aí é que tu tá certo, falando que não. Não, você tem razão. Ele jogou o segundo. Então, porque agora que eu lembrei de um detalhe. No jogo contra a Grécia, a Argentina jogou com o segundo uniforme azul, que foi o que ele fez o gol e foi gritar com a câmera. Isso. No segundo jogo que ele sai com a enfermeira, ele tava com o uniforme tradicional da Argentina. Exatamente. Jogou contra a Nigéria, É o terceiro jogo, ele já não tava mais, que foi quando a Argentina perdeu. Também, Bulgária, ou empatou, né? O jogo, não lembro. Empatou, né? Perdeu, né? Perdeu pra Bulgária, 2-0. Isso, perdeu pra Bulgária, exatamente. E aí foi pras oitavas de final com a Romênia e perdeu também. Perdeu de 2-1 até. Um jogo duro. 3-2. 3-2, desculpa. 3-2. Isso. E... Jogão, aliás. Jogão. E cara, Batistuta jogava pra cacete. Porra. Nossa. Porra, jogava muito, cara. Cara do céu, muito. Batistuta jogava demais, cara, demais. E o Batistuta tava nessa seleção que eu falei, hein? O time da Argentina tinha uns caras, ó. Tinha um Redondo, que era um puta volante, um dos melhores volantes que eu já vi jogar. Sim, vários. Simeone. Canidia, cara. Simeone. Tinha o Ariel Ortega. Porra. Ortega, porra. Tinha bons nomes, né? Timão. A maioria vinha de 90, né, também. Simeone não acho que jogava tanto, não. Ele mais quebrava do que jogava, né, cara? Pois é, mas naquela época era. Mas naquela época era jogar muito. Por isso que eu digo. É um jogador tipo. São jogadores que tem cara do antigo Grêmio, cara. Não, mas olha só, ele parecia, sabe quem hoje em dia? O Pepe, cara. Aquele Pepe que joga no Real Madrid, ele era maluco, cara. Ele pegava o maluco, ele dava carrinho pelas costas, queria nem saber, mano. Pra vocês que são amantes de futebol, pra quem gosta de futebol mesmo, pra quem tá ouvindo esse cast e gosta de futebol, lembra como foi a trajetória do Grêmio na década de 90, os títulos que o Grêmio ganhou, coisa e tal, e sabe que o Grêmio jogava assim, pra rachar muitos jogadores assim, desse tipo que o Nilson tá falando do Simeone. Então eu vou deixar um áudiozinho aqui agora, pro pessoal ouvir o desabafo de um colorado que diz que o atual Grêmio acabou com a história do Grêmio. O verdadeiro Grêmio, que é aquele da década de 90. Então vocês escutem aí agora. Esse time do Grêmio tá destruindo a história do Grêmio. Tá destruindo. Eu não tô ouvindo a palavra imortal. Eu não tô ouvindo a palavra raça. Acho que a palavra imortal, ela. Eu não tô ouvindo. Deu um tempo. Não. Ele tem sentido que ele tá falando. Imortalidade, sabe? Tudo isso, o Grêmio ganhando ao natural os jogos, com posse de bola, com aproximação, com uma naturalidade tão grande, não condiz com a história do Grêmio. Esse time do Grêmio está destruindo com a história do Grêmio. Acho que não está destruindo. O Grêmio não está destruindo, acho que ele está construindo um novo capítulo. O Grêmio nasceu em 1903, o Grêmio é do Sandro Goiano. O Grêmio é aquela virada nas quartas de final do Gauchão 4-0 em cima do Caxias. Esse é o Grêmio guerreiro da Batalha dos Aflitos. O Grêmio contra tudo e contra todos do Filipão. Esse é o Grêmio. Não esse Grêmio de Barcelona, esse Grêmio Guardiola, esse Grêmio Roger, esse Grêmio Arthur. Esse Grêmio Renato. Ninguém encosta nele, esse Grêmio Renato, entende? Esse Grêmio tá destruindo com a história do Grêmio. E os torcedores estão aceitando isso assim. Estão aceitando isso. Eu acho que o Grêmio, em silêncio. Não, é patético. Claro, como é que a torcida do Grêmio não está indignada? Grêmio, que não tá, tem tá mais imortalidade. Está amortecida ainda. Cadê a imortalidade tricolor que vencia de 1-0 com o gol todo cagado? Cadê aquele Grêmio? Esse Grêmio morreu. Esse Grêmio morreu e está sendo destruído pelo próprio Grêmio. Arthur, o que tu está fazendo com a história do Grêmio, Arthur? Maico, como assim tu volta do banco tocando de primeira? Que é isso, cara? Fernandinho entra no segundo tempo para definir jogo? Que é isso? Cadê a imortalidade tricolor? Cadê aquele Grêmio embarrado? Aquele Grêmio encardido? O sangue na testa? Cadê o Grêmio com sangue na testa, o parafuso da taça? Cadê esse Grêmio? Tá morrendo esse Grêmio. Esse Grêmio morreu. O Grêmio tá destruindo com o Grêmio. E os torcedores não estão entendendo isso, cara. Vocês vão ficar em silêncio dando risada? É isso? Não, acho bom, acho bom. O que vocês querem? Vocês querem o drible do Luan e a bola na gaveta? É isso que vocês querem agora? Claro! Vocês querem... Não, a gente tem. O Grêmio não é um drible com a bola na gaveta! Tu não viu ontem? O Grêmio é um gol de saco de tico do Jardel! Tu não viu ontem? E depois mais 5 gols no Parque Antártico, do Palmeiras. Ontem? Tu não viu ontem que o Luan tava 1-0? Bom, voltando aqui então. E aí, pessoal, oitavas de final, Brasil e Estados Unidos. Eu vou dizer pra vocês. O jogo mais difícil ainda tá por vir, da Copa, pro Brasil. Uhum. Mas esse Brasil-Estados Unidos é o jogo mais tenso da história das Copas do Mundo, cara. Jogou no 4 jogo, de julho, né? Filha da puta. E 4 de julho ainda por cima, cara. Jesus Cristo. Brasil e Estados Unidos, nada pior do que tu pegar o time da casa... num estádio, fora de casa, claro, obviamente, pegar o time da casa na casa deles, com o estádio lotado, todo mundo gritando contra, enfim. E o Brasil consegue fazer 1-0 choradinho, que golzinho chorado. Não, e o pior que tecnicamente a seleção do Camarões era muito superior à dos Estados Unidos. Aí o Brasil dá de 3 no Camarões e ganha de suado de 1-0, perde zilhões de gols, né, cara? Quando eu vi aquilo, eu fiquei doido. E foi time de roqueiro. Flávio, ia falar Flávio. Fala do... Foi tenso porque o Brasil ficou com menos um, né? Que foi aquela fatídica cotovelada que o Leonardo deu na cara do maluco. Pois é. Aquilo foi assim... Cara, se nós levarmos... Eu digo mais, viu? Nós levarmos em consideração toda a situação, o Brasil jogando nos Estados Unidos, né? Uhum. Time da casa e coisa e tal, conhecido mundialmente como o país do futebol, e o cara me faz aquilo ali, pegou muito mal, cara, muito, muito mal, assim. E o cara ficou lesionado, acho que definitivo, né? O cara teve sequelas. Sim. Bravo, e o Leonardo disse que não teve intenção de agredir, não, viu? Ah, porra! Ele deu entrevista dizendo isso, eu não tive intenção de agredir. Porra! Não, não. Sim, sim, eu também não tenho intenção nenhuma de deixar o Edu e o Spider fora do cast. Mas deixei. Ele deu especial de 3 barras no cara, bicho. Rapaz, tá ligado nisso? Aquela cotovelada que o Brian dá no Tekken, né? Aham. Igualzinho, aquela que ele dá um rodopiozinho. Bum, igualzinho. Porra, como que sim? Não tive intenção, cara. Ele não teve intenção de agredir o cara, ele queria matar mesmo. É, pois é. Pra ver que ele não tinha intenção de rachar a cara do maluco, mas que dá a cotovelada ele teve intenção sim. Sim, sim. Nossa. Mas é aquilo, né? Há males que vêm para o bem. E talvez, isso fizesse parte, né, daquele conhecido destino, né? Enfim, que a gente vai saber mais pra frente. Então, pra mim, na minha opinião, esse é o jogo mais tenso de todas as Copas que eu já assisti, cara, do Brasil jogando. Tô chorado, cara. A bola do Bebeto entrando em câmera lenta, mano. Sim, pau, parecia que não ia entrar nunca. Faz, Bebeto. A bola assim, ó, devagarinho. 3 dias, mano. Eu lembro que fizeram até a Coca-Cola fez um cartão que reproduzia esse gol. Era um negócio bem arcaico, eu não lembro o nome daquele, mas era você mexia o cartão e você conseguia ver o gol, a bola saindo do pé do Bebeto e entrando no fundo da rede. Aquele que muito tu mexe assim e aí muda a figura, né? Isso, é. Era chamado de mágico aquelas coisas, mas não lembro qual é o nome que chama. Alguma coisa mágica, sei lá, enfim. Fizeram com ele e com outro gol do Brasil, do branco. É aquela imagem do Bebeto falando que amava o Romário. Eu te amo, cara. Eu te amo. Ele diz assim, e o Romário chega e dá um beijo na testa do Romário. Muito legal, né? Isso. Mas foi sofrido. Eu lembro, no final do jogo, quando terminou, o Dunga, a câmera bem pertinho dele, ele gritando assim, tem que respeitar, porra! Aqui é Brasil, porra! Tem que ficar quieto! Bem assim, cara, pra torcer. Porra, que é isso? É que ele tava puto, cara, com o jornalista, cara. Ele já tinha uma relação de ódio com o jornalista. Sempre que... teve, né? Você viu na Copa? Foi 2010, não foi que ele deu aquelas entrevistas, sim, que ele deu uma treta lá? Foi. Chamou o maluco de Usão. Nossa, Usão. Seu Usão. É o Escobar, né? O da Globo. É o Escobar. Acabou! Certo, pessoal, agora vamos para as quartas de final. E aqui, né, a gente falou do jogo mais tenso da Copa, e agora a gente vai falar do jogo mais difícil da Copa de 94. Cara, Eu acho um dos melhores jogos do Brasil em 94. Sim, foi um dos melhores jogos para ambas as seleções. Porém, jogo difícil pra cacete. Cara, e outra coisa, Holanda, né? Brasil e Holanda sempre fizeram bons jogos, né? Tirando a Copa de 2014, né? É um caso à parte. Não teve. Brasil, primeiro tempo, ganhando de 2-0. O que vocês acham? Cara, o Brasil, assim, a proposta do futebol holandês era muita cabeçada, né? Sim. Eles tinham a jogada aérea, era a mais matadora deles. Só que eles não. Porra, dois baixos. Não tinha um atacante, né? Assim, um centroavante como a gente teve em 2002 com o Ronaldo. A dupla Romário e Bebeto, acho que meio que confundiu os holandeses ali e meio que pegou de surpresa, principalmente aquele, depois daquele gol do Bebeto, segundo, que eles pediram impedimento, né, cara? E o Bebeto foi lá e fez o gol e deixou meio tonto. Aí eu acho que foi o pecado do Brasil, cara, fazer 2-0 num time forte como a Holanda e meio que relaxou, né, cara? Eles jogaram a bola aérea ali e acabou com o Brasil, quase acabou com o Brasil. Pois é. Quem é que fez o primeiro? Foi o Bebeto e o segundo foi... Não, foi o Romário. Foi o Romário. Romário fez o primeiro, cruzamento, né? Do Bebeto. Isso. É, o gol do Bebeto é o famoso gol em Bala Neném, Nana Neném. Isso! Pô, famoso, cara, famoso. Eu me lembro depois eles fizeram uma montagem dele com a Copa. Com a capa, né? Muito legal. A Holanda faz igual eu pra jogar no PES. Vem no cantinho da grande área, assim, cruza e faz o gol de cabeça. Pois é. E aí começa... Tinha um cara bom na Holanda. Sim, quem? Fala aí. Aquele... Nesse gol cara... Porra. Timão, né? O Koeman, o Frank de Boer, o Overmars, os irmãos de Boer. Porra, esse time aí praticamente era o Ajax, não era? Sim, era o Ajax. Praticamente o Ajax todinho, cara. O Overmars, o Frank de Boer, o... O Ronald Seedorf, não tinha o Seedorf também? Não, foi 98. Eu lembro que 95 era praticamente 95. Por que que eu digo eu lembro que 95? Porque em 95 o Grêmio jogou a final do Mundial com o Ajax. E o Ajax estava invicto há 2 anos. Fazia 2 anos que o Ajax não perdia uma partida. E foi lá, o Grêmio não perdeu para o Ajax. Olha aí. Não perdeu. Foi 0-0, né? Não ganhou o título, mas não perdeu o jogo. Perdeu nos pênaltis. E o pior é o seguinte, cara. Depois que o Grêmio perdeu, voltou assim, o Mundial, tinha um produto na época, não sei se existe ainda, chamado Ajax, que era um produto de limpeza. Eu tava num bar uma vez que o cara pegou e entregou um presente pro amigo dele. O amigo abriu e tava lá a garrafinha de Ajax. Nem preciso dizer que um era colorado e o outro era gremista. Mas enfim. E aqui, e heróico, né, o Flavinho? Né? Heróico, hein? Com um a menos, hein? Desde o primeiro tempo. Ó, o Mazinho, você disse que não lembra dele, né? Ele quando o Bebeto fez o gol, ele foi comemorar lá junto com o Romário e o Bebeto. É mesmo, cara, o Mazinho. Nossa, como é que eu fui esquecer do Mazinho, porra? E outra coisa, ele é pai do Thiago e do Rafael Alcântara, os jogadores que eram do Barcelona lá, que um tá no Bayern de Munique, outro tá não sei onde. Não sei se tá no Barcelona também. Acho que o Rafinha ainda tá no Barcelona. O Thiago, acho que tá. Tô querendo que contratar de volta. Tá no Bayern de Munique, né? Isso, tá no Bayern de Munique, o Thiago. E aí começa o segundo tempo e a Holanda faz 2 gols e empata o jogo, cara. O jogo tava liquidado e os caras me fazem 2 gols. Como é que foi os gols? Alguém lembra como é que foi os gols? Foi tudo no segundo tempo, os jogos. Foi tudo no segundo tempo. Peraí. O Brasil não tinha feito 2-0 no primeiro tempo? Não, o Brasil fez aos 13, aí depois fez aos 18, a Holanda diminuiu aos 19 e aos 31 empatou. Caraca, velho, tudo no segundo, eu tô viajando aí. 5 gols. Tanto que se você for ver o replay aí no YouTube, é a mesma trave. Caraca, que viagem, cara. Nossa, eu achei que o Brasil tinha terminado o primeiro tempo 2-0. E alguém lembra como é que foi os gols da Holanda? Não me lembro. Foi um de cabeça do Bergkamp e se eu não me engano, o Inter. Foi no escanteio, o Inter fez um gol de cabeça também. Se eu não me engano, foi os 2 gols de cabeça. Não lembro bem o do Inter, mas o do Bergkamp foi de cabeça. Eu só lembro os do Brasil, né? Eu lembro do Mauro Silva, puto da cara, porque. Brigando com a zaga. Isso eu lembro. Dele putão lá. Não, eu lembro do gol do Romário, que ele tá dando um pulinho igual do Raul Gil, sabe? Dá um pulinho, verdade. Igual do Raul Gil. O gol do Romário foi de cabeça? Não. Ele dá um pulinho. Ele sai do chão, mas ele chuta a bola, tipo um sem pulo, sei lá. O Ronaldo fez contra a Turquia. Sim. Lembro. Golaço o gol do Romário ali. Me lembrei agora. Porra, é mesmo. E o maior gol do Romário nessa Copa foi ter desviado da bola do Branco, né? Exato, agora que nós ia falar disso. E então agora vem, né, o resultado do que aconteceu lá com o Leonardo nas oitavas de final, né? Que foi dar lugar pro Branco, porque o Branco era titular, se não me engano, nas eliminatórias. E aí ele se machucou, não foi? Ele se machucou e aí o Leonardo assumiu a lateral esquerda sem ser lateral esquerdo, não é? Ele não era lateral esquerdo. Jogava no meio, né? No meio campo. Tanto que ele se consolidou lá no Paris Saint-Germain como meio campo. Isso, e aí ele foi pra lateral porque eu acho que não tinha uma... Não, é que é difícil encontrar a lateral esquerda, né, cara? Ah, é porque o Parreira também gosta de levar cara que joga em outras posições, entendeu? Aí o Leonardo, como jogava meia e lateral, era canhoto, entendeu? Porque se precisasse, ele botava na meia, entendeu? Sim. Então daí foi o Leonardo saiu, né? Porque o Branco tinha se machucado. Ah, nesse meio tempo o Branco conseguiu se recuperar a tempo pra ir pra Copa, mas aí o Leonardo já vinha no ritmo, né? E o Branco entrou nesse jogo. Jogou muito. Sofreu uma falta longe pra burro do gol, assim. Não é tão longe, mas é longe, assim. Sofreu uma falta bem forçada, né, cara? Mas comparado com o que o Neymar fazia aí até pouco tempo... ele fez uma falta antes, inclusive. E não deram a falta e depois ele sofreu a falta. Já foi pra gente. Já era. Vai, Cris, ouve e volta aí. Foi pra nós. Ó, tô vendo aqui mas... o gol do Bergkamp, cara. O Bergkamp, ele passou no meio de três aqui, cara. Ficou ele mais três do Brasil e chutou. Deu um chutão, como ele chutava no... Sim, o Bergkamp chutava muito, né? Chutava forte, né? É. Porra! Que bica o branco deu, hein, cara? Caraca! Sim, e a bola, né, cara? Porque o cara me deu um chute de trivela. Literalmente chute de trivela lá do Oliver Tsubasa. Ou melhor, do Roberto, né? Uhum. Roberto Rongo. É, do Roberto lá. A bola fez aquela senhora curva nisso. O Romário tava passando por ali com o marcador. O Romário desviou, a bola passou no meio dos dois, não foi? No meio dos dois, não foi? Ou por trás dos dois? Foi do Romário. Passou por trás do Romário. Romário, ele até chegou a fazer assim com as costas pra sim, frente. Sim, passou por trás do Romário, mas o marcador tava ali. Só que eu não me lembro se o marcador tava entre a bola e o Romário ou se tava junto com o Romário, mas eu acho que era ainda. A bola passou no meio dos dois, eu acho. Enfim, não lembro agora. E gol bem no cantinho. E aí o Branco saiu comemorando, apontando pro cara que... pro preparador físico, né? Que foi o cara que ajudou ele a recuperar, recuperar pra tempo de ir pra Copa e coisa. Foi muito bonito. E acabou. O Brasil acabou ganhando da Holanda de 3-2. Um jogo muito bom pras duas seleções. Cara, foi sensacional. Com certeza o melhor jogo da Copa. Sem sombra de dúvida. Acho que o Branco final tava... antecipado. O Branco veio desacreditado, vocês falaram que ele tava fora do peso, que ele não ia jogar, sim, não é? Sim, tava gordo, porque ele teve que se recuperar, né, cara, pra poder ir pra Copa, e jogou. Aí por isso que até chorou, né, dava pra ver na hora que ele chora. Sim, o Branco aí que é assassino de fotógrafos, né? Lenda, né? Nas eliminatórias, se não me engano, nas eliminatórias ele deu um chute e acertou um fotógrafo, não foi? Foi. Na cabeça do cara, né? Coitado, deu na câmera e a câmera cortou o rosto do cara. O cara ficou... Focou o olho do cara todinho. Todinho, aham. Bah, nossa. Acabou! É tetra! É tetra! É tetra! Ok, e aí então nós vamos para a semifinal. Semifinal. Outro Brasil. Jogo tenso, hein? Outro jogo Brasil e Suécia de novo, né, gente? Primeira vez que eu vejo algo assim, o Brasil pega um time e depois pega outro. Eu não lembro se aconteceu em outra Copa. Turquia? 2002. Turquia. 2002, isso, né? 2002, Turquia, exatamente. Porra, nem me lembro. E foi 1-0 também, gol de biquinho com Ronaldo. Não, tá queimando pauta aí, cacete. Porra. Esquece. Passou. Não vai participar do cast da Copa de 2002. Não, desculpa. Então fala só Turquia, pronto, corta. Turquia, 2002, só Turquia. Então Brasil e Suécia, outro joguinho tenso aí também, né, Nelson? Pô, foi sofrido, cara. Esse foi mais sofrido que eu acho que dos Estados Unidos ainda. Nossa senhora. Bicho. Eu não acho que foi tão mais sofrido, talvez porque já tava perto do final, mas eu sei que foi tenso. Uma semifinal, Marcos? Pô. Sim. Nossa. Talvez por causa da posição do jogo, mas eu não lembro de ser tão tenso assim, mas talvez a minha memória não seja assim tão boa pra esse jogo em si. A única coisa que eu me lembro desse jogo é pós a Copa do Mundo, o Romário fazendo comercial das Havaianas. Ele dizendo que deu férias. Deu férias pra Rússia, deu férias pros camaroneses, pros holandeses e deu férias extras para os suíços. Os suecos. Suecos. Eu lembro dele falando isso, é muito legal. Gol do Brasil, gol. Romário. Não me lembro, Romário? Romário de cabeça. Isso eu ia falar agora, golzinho de cabeça. Meu Deus, o Romário com 1,50m. E os caras me deixam roubar. 69, 1,50m. Não, é roubo. É que nem idade, é roubado. Não. Ele tem 1,50m. Ele tem 1,69m igual eu. E os caras me deixam o cara cabecear. Ah, não. Porra. Mas aí é posicionamento, cara. O Bachola na área ele era sinistro. Foi o maior que eu vi. Mas pra altura dele, ele tem uma baita impulsão, cara, pra pular daquela altura, cara. Mas ele não precisou pular muito, né? Ele tava sozinho, cara. Não, ele tava sozinho. É mais um posicionamento mesmo, né? Mas ele pulou pra pegar a força na cabeçada, sim, né? Ele cabeceou pro chão pra matar o goleiro. Mas eu já vi cara cabecear abaixado não, com o pé assim, fincado no chão, e cabecear forte também. É questão de... Ali ele fez o que a habilidade mandou, né, cara? E conseguiu fazer. Que a bola vem, né, cara? O jeito que a bola vem. Tipo, se ele não pula, a bola passa por cima. Então ele tinha que pular. É, É mais pra ele, que ele quis também cabecear pro chão, né? Pra poder matar o goleiro. Sim, sim. É. Porra, aí sim. É o segundo jogo seguido que, ele, que o Brasil joga de azul, né, cara? Jogou contra a Holanda de azul. Pois é, e nessa Copa foi a Copa do Mundo que o Brasil mais jogou com a camiseta azul, porque o Brasil não teve muito mando de campo. Jogou 4 vezes com a azul. Não. Foi 4 vezes. Não. 3. Duas contra a Suécia e uma com... Não, contra a Suécia o Brasil jogou de branco, não? Ou de amarelo, não? Não, na primeira fase também não. Brasil, no primeiro, na primeira fase, jogou duas de amarelo e... Mas é que aqui eles botam o Brasil... Não, na primeira fase jogou duas de amarelo. Jogou contra a Rússia e contra Camarões de amarelo. Então. Não precisava trocar. Contra a Suécia ele jogou de azul. As duas contra a Suécia, as duas contra a Suécia e contra a Holanda. Foram 3 jogos de azul. Ué, o primeiro jogo contra a Suécia foi de azul? Também foi. Porra, não lembrava disso. Ah, verdade, é verdade. A Suécia que mudou o uniforme na semifinal, né? É, jogou de branco na semifinal. É, razão. Tá, então foi 3 jogos de azul. Foi 3 jogos. Ah, ok. Não, não é que eu tirei que o Brasil jogou 4 vezes. Viu? É a memória, viu? É, eu tô falando. É o produto. Talvez nos anos 50, 58, né? Que o uniforme ainda era outra cor, né? Não, mas aí não, era menos jogos. Era aí. Eu acho que não, acho que não. Era menos jogos aí. Era mais difícil ainda de ser mais jogos. Acho que azul foi em 58, se eu não me engano, contra a própria Suécia. Eles tiveram que pegar improvisado. Sim. Porque só levaram o amarelo só e foi pra final. É. Mas enfim, que seja. 3 jogos, tá bom. 3 jogos com a melhor cor que existe. Ah. Ok. Então o Brasil ganhou de 1-0. O golzinho do Romário pulou de cabeça, que porra. Mão daquele grandão da Suécia deixar o cara cabecear, eu achei sacrilégio, mas que nem o Flávio disse, é posicionamento. A bola foi direito, bem lançada. Quem lançou a bola foi o Jorginho. Ah, só pra Jorginho botava a bola, parecia que jogava com a mão assim, né, cara? É, o Jorginho jogava muito. Jogava muito. Aí vocês vê os lateral esquerdo de hoje, chega a dar até doido. Não, mas o Jorginho é direito. É, também. Direito, quer dizer. Também. É. Também. Os laterais também. De hoje. Não, mas o Marcelo joga pra caralho. Não, o Marcelo é o único lateral esquerdo que é craque, né? Você joga pra caralho. Eu tô falando de questão dos times, né, cara? Dos clubes, né? Sim. É. Ainda mais a gente que tem que aturar Iago Pikachu, né, Nils? Meu Deus do céu. Fala não. Porra, fala não. A gente tá todo esse tempo aqui falando de futebol. Só pra deixar claro, se já não ficou, Flávio e Neilson são vascaínos, né? O Flávio dá pra entender, porque o Flávio é carioca. O Neilson é capixaba. Também dá pra entender. Eu não concordo. Eu não dá pra entender porra nenhuma. Eu não concordo com isso, mas enfim, é ele que sabe, né? Eu vejo o Piazinho aqui torcendo pro Real Madrid, né? Então, né? Não, mas aí já é demais. O Espírito Santo perto do Rio de Janeiro é 1000 vezes mais perto que daqui na Espanha, então tá valendo. Mas, e pra quem não percebeu, eu sou gremista, né? Até porque eu sou do país do Rio Grande do Sul. Mas o Felipe, até agora a gente não sabe, cara. O Felipe é de Fortaleza. Então vamos tentar adivinhar qual é o time do Felipe. Fala aí, Flávio. Quem tu acha? Flávio, fala aí, Flávio. Flamengo. Não. Nilson. Não, eu acho que ele torce pro Sport. Sport, eu acho que ele torce pro... Qual é o outro time que tem além do Sport? Ah, o Fortaleza. Fortaleza! Cara, não. Cara, eu sou um dos mais odiados torcedores do Brasil. Eu sou torcedor misto. Opa! Eu torço o Ceará aqui, no meu estado, e São Paulo. Ó. Mas outro. Mas é altamente explicável, Porque quando... Vamos ver. Ó, quando você é criança, principalmente nos anos 90, quando eu comecei a gostar de futebol, e quando eu comecei a entender o que era futebol, eu perguntava pro meu pai, que time é esse que tá jogando, ganhando tudo aí? Perguntava pro teu pai, assim, São Paulo, pai, tá ganhando Libertadores. Pai, que time é teu? Tá ganhando... Caraca, a quinta série. Faltou só bateu na trave e entrou no seu. E, porra, o São Paulo tava ganhando tudo na época. E eu era criança, tinha 9, 10 anos. Eu queria torcer pra quem tava ganhando. E outra coisa, tá, peraí, São Paulo tava ganhando na época? Então isso é 92, 91, por aí. 90, 91 até 94, né? 93. Aquele time que ganhou o Bimundial. Ah, e... sim, é isso. Não, porque chegou até a final da Libertadores, tá, de 94. Que idade também tu tem, então? Que ano tu nasceu? Eu nasci em 83, então olha, tinha uns 11 aí, anos. Isso aí pode ser machine, ó, tranquilamente. 10 anos, tinha 10 anos. E cara, aí eu... Aqui o futebol cearense era muito... Assim, meu pai não me levava pra estádio. A gente tinha uma a transmissão dos jogos do Campeonato Cearense era muito pouco. O que eu ouvi falar do Ceará foi logo que o Ceará começou a fazer a bela campanha da Copa do Brasil de 94, que foi roubada pelo juiz que tirou nosso título da Copa do Brasil em cima do teu Grêmio aí. Pois é. O juiz, cara, não deu um pênalti, né, cara? Que triste, cara. Olha só. Aí ali eu comecei a ganhar força com o Ceará. E a minha avó também disse que se não fosse Ceará, eu ia pra fora de casa. Cara, mas eu vou te falar que eu tenho uma simpatia pelo Grêmio. Eu torci muito pelo Grêmio em 96, na final do Brasileirão. Eu me vesti todo de Grêmio em casa, eu lembro que eu botei boné, camisa. Olha só que coincidência, cara. Olha só. É, eu tenho uma simpatia pelo Grêmio, cara. Eu gosto mesmo. Eu torci no final do Mundial, apesar de ter uma simpatia pelo Real Madrid. Mas não esse Real Madrid estrela de hoje. Porque. Não, é porque eu gosto muito do jogador e me identifico com o clube, por exemplo. Tu eu gostava na época, Raul, né? Na década de 90, isso, eu ia dizer agora. O Raul... O Raul era foda, cara. O Figo... Não, eu gosto mais quando o time tem um jogador nacional. Por exemplo, eu gostava daquele time base da Espanha, que era espanhol. Fernando Hierro, Casillas, o Raul, eu gostava, mas... apesar de eu não torcer pro Barcelona, mas eu gostava do Guardiola no Barcelona, gosto até hoje, sou muito fã do Messi. Só que hoje em dia, cara, fica aquele mesclado de jogador, um monte de gente que não tem identidade, aí eu fico meio assim, sabe? Hoje eu tô mais pelo... acompanho mais jogos do Newcastle na Inglaterra, então... Caraca, sofredor, hein, cara. Newcastle, velho. Newcastle. Ceará, porque... Newcastle é pra sofrer mesmo, cara. Pois é. Ceará, São Paulo e Newcastle. É por causa dos anos 90, né, cara? Alan Shearer, então era foda. Os caras eram foda nos anos 90. Céu, é isso aí. Ok, então tá. Eu pensava que era sofredor, mas ele é pior, cara. Ai. Legal é tu ficar 15 anos sem ganhar nada e depois tu pagar com juros e correção monetária, que é o meu caso hoje. Aí é sacanagem. É. Inclusive, quando a gente teve a ideia de gravar o cast de futebol, a ideia era fazer assim, quando os nossos times ganhavam alguma coisa, tipo assim, sabe, nostalgia do título, assim, eu e Neilson, falar da Copa Avelange lá de 2001. 2000, aliás. Era mais ou menos assim, aí eu ia falar do Grêmio, 95, bababá, depois 2001. Sabe, coisa... Aí, o que acontece? No final do ano, o Grêmio ganha a Copa do Brasil. E aí, agora, vem ganhando só direto. Aí, porra, acabou tinha o cast. Graça, eu ficava... acabou o cast. Agora a gente teve que mudar o tema. Daqui a 10 anos faz, né? Acabou! É tetra! Certo, então, gente. Após o jogo da Suécia aí, que também foi bem tenso, chegamos à grande final. Final Brasil e Itália. Gente, era qual era o número do encontro já entre Brasil e Itália? Quantas vezes o Brasil e Itália já tinham jogado já? 3 vezes? Cara, lembro da final de 70, lembro em 86, não é isso? 82. Sarriá, Barcelona. Aquela velha virada do Paolo Rossi. Porra, aí sim, hein? É, acho que eu só lembro dessas duas aí, 70 e 82. E agora, e a final? E a final em 94, né? Com a Itália que tinha um timão na época. Tinha, Baresi, Maldini. Pagliuca no gol, Maldini e Baresi lá atrás, nossa senhora. E a grande estrela, Roberto Baggio, né? É. Mas tinha um jogador também que não jogou a final, porque, aliás, jogou a final, mas jogou meio quebrado, que o Baresi, né, cara? O Baresi tava meio quebrado lá e jogou meio na marra a final. Albertini, Costa Curta, Costa Curta. Massaro, cara. Daniel Tirando Massaro, Leonardo, né? O Brasil jogou sempre com a equipe titular? Quase sempre. O Cafu entrou em algumas partidas, o Viola entrou na final, no, na prorrogação. E o Mazinho que tomou a vaga do... Do Raí. Do Raí, isso mesmo. Era mais ou menos isso aí, né? Assim, entrar no meio do jogo, tudo bem. Mas eu digo assim, começar como titular, eu acho que só o Mazinho no lugar do Raí e o Branco no lugar do Leonardo, né? De resto, a equipe toda, né? É, a base sempre foi a mesma. É. E, gente, que jogo. Que jogo mais terrível, terrível. Porque era a bola lá, era a bola aqui. Era o Brasil quase fazendo gol na Itália, era a Itália quase fazendo gol no Brasil. Aí o Brasil me joga aquela bola na trave, que meu Deus do céu, aquela bola que o goleiro chegou a beijar atrás. Caralho, essa aí foi na prorrogação, não foi? Foi na prorrogação já. Foi na prorrogação. Mauro Silva chutou e ele, o Paluca largou a bola, não conseguiu encaixar, o outro pegou na trave. Eu lembro que eu não tinha nem mais unha, eu tava comendo minhas unhas todas, cara. Aquele, foi aquele lance do Romário também embaixo da trave, não foi? Ah, verdade, é o cruzamento do Bebeto. Aquele chute, porra, aquele. Acho que a bola, ele foi muito pra frente, a bola foi atrás. É, pois é. Se dá um passinho pra trás e a bola entrava ali. Sim. Mas assim, teve. Durante o jogo, fora esses lances que eu falei que foi na prorrogação, durante o jogo. Eu lembro que tinha. Que o pessoal tava batendo, a Itália não tava dando um pouco de pau. Delícia. Eu digo que tava batendo. Eu me lembro de alguma coisa assim. Parece que eles estavam fazendo. Sim, eles começaram falta. A bater um pouco. É bastante falta eles estavam fazendo. Uhum. Porque só assim pra parar o Romário e o Bebeto, que eles eram baixinho e ágil, né, cara? Porque não corriam. Eu não lembro da pancadaria no jogo, não. Eu lembro só das jogadas, assim. É, eu lembro que o jogo foi truncado. Não teve muitas oportunidades, assim. Teve essa bola da trave do Romário. Mas foi bem truncado o jogo, foi bem amarrado. Ah, mas a Itália também teve feio demais, feio demais de ver. A Itália lembra de alguns lances, assim, mas não lembro dos lances em si, assim. Mas eu lembro que a Itália também chegava, assim, o Brasil, na mesma proporção que o Brasil ia, eles vinham também. Sim, mas foi um jogo muito truncado, Marcos. Foi um jogo truncadão, cara. Os dois com medo de atacar, né? Assim. É, pro final, né, cara? Pô, o cara se abre e o cara toma, já era, não tem mais o que fazer. Sim. E no fim jogou sempre um com medo do outro. Pra falar a verdade, eu acho que foi mais isso, né? Uh-huh. Não tinha aquele assim que dava. Que era nitidamente, esse time é muito melhor que aquele outro e tal. Pô, é um campeonato curto, né, cara? São 7 jogos, então. O Brasil tava vindo tenso também, né? Que desde 70 não ganhava nada. Sim. Tava aquele peso de 20, 24 anos sem título, sem nada. A Itália tinha ganhado a Copa da Itália, não foi? Ah, não, foi a Alemanha que ganhou. Não, Alemanha. Ele ganhou foi a de 82, não foi? Foi. Ganhou 82. Contra a Alemanha. Aliás, a Alemanha chegou em 3 finais seguidas, né? 82, 86 e 90. Isso. E ganhou só de 90. Terminou o jogo, pênalti. Terminou a prorrogação, né? Aliás, terminou o jogo, foi a prorrogação. Tem aqueles lances loucos lá que a gente quase infartou. Sim. Não conseguia nem olhar pra televisão, mano. Nossa. Sim. E aí, pênalti. Pênalti. Não foi nesse jogo, no último jogo da seleção de 94 na Copa do Mundo, que o Brasil resolveu entrar em campo de mão dada? Não. Não, mas ele entrava em todos os jogos, não? Sim, não, só no último. A faixa do Senna. Foi a faixa do Senna, foi no 94. Foi a faixa. Isso, teve a faixa do Ayrton Senna, agora, mas foi só nesse jogo, nessa Copa foi esse aí. Aí depois eles começaram a fazer isso em todos os jogos. Tanto que em 97 eu acho que eles entraram assim também na final da Copa América, né? Sim, sim, não, ele foi até a Copa de 2002, se não me engano, coisa assim. Caramba, cara. É, se não me engano foi bem adiante. Eu posso estar enganado, mas foi muitos anos fazendo isso. Eu só tenho uma coisa de dizer, sai que é sua, Tafarel! E aí, pênaltis. O primeiro pênalti foi da Itália, eu não lembro quem bateu da Itália, mas... Parece. Errou, né? Jogou por cima, não foi? Errou. Sim. Jogou tão alto quanto o último da Itália. Sim, sim. Ninguém lembra, né, cara? E aí depois o Márcio Santos foi cobrar. Porra! Puxa vida, Márcio Santos errou. E aí eu me lembro... O Paluca pegou, né, cara? O Paluca pegava o pênalti. E aí eu me lembro que a mãe dele tava olhando o jogo, aí no Fantástico depois, passou a reportagem, a mãe dele assim... E aí ela falou assim, ele errou? O fulano errou? Eu não tava acreditando. Aí depois a Itália cobrou e fez, se não me engano, né? Foi. Fez. E aí depois o Brasil foi o Romário. Sim, aquele que pegou na trave. Nossa senhora, nossa, cara. Meia altura na trave, né? Falhou que ficou se lamentando, né? Aqui, mas olha só, deixar zagueiro bater, já começa a se benzer já, cara. Deixar zagueiro bater pênalti. Zagueiro batendo pênalti é um cocô, cara. Das duas, uma, ou ele treinava bem ou os outros peidaram de bater. Porque tinha Mazinho, tinha o Viola, o Zinho tinha saído, tinha o Bebeto, entendeu? Porra, é mesmo? O Bebeto era o último, inclusive, né? Sim. É. Se o Bádio perde ali, o Bebeto ia bater. Se o Bádio não perde, quer dizer, né? Se o Bádio não perde, é, exato. E aí depois a Itália de novo, aí fez mais um. Mais um. E aí o Brasil foi, quem é que cobrou? O Branco cobrou bem. O Branco cobrou bem. Aí fez três. E aí depois... Fez dois, foi 2-2, aí perdeu um, aí o Dunga fez e depois, entendeu? Isso, aí depois vem Roberto Baggio, budista, né? Coloca a bola e chuta nas estrelas. E aí bota a mão na cintura, baixa a cabeça e todo mundo começa a gritar. E aí depois disso, a única coisa que nós brasileiros lembramos é o Galvão e o Pelé pulando lá nas cadeirinhas de ferro na arquibancada do campo improvisado gritando, é tetra! É tetra! Engraçado é a amizade dos dois abraçando, mas sim, antes o Galvão queria dar uma marretada no Pelé. Exatamente. Ele ficava doido com o Pelé, que o Pelé abria o microfone e falava, não queria nem saber. Ele só sai daqui se eu matar ele. Rolou isso. Pra você que não sabe, nunca usou internet na vida pra procurar algo do tipo da Copa de 94, Galvão Bueno aí, ele detestava o Pelé, principalmente porque o Pelé era autônomo, ele não esperava chamar, falar, ele pegava e falava mesmo, que nem saber. Por isso que o Pelé nunca mais foi convidado pra comentar nada. Então eu vou deixar o áudiozinho aí pra você ouvir do Galvão falando sobre o Pelé na Copa. Olha, tá vendo? Olha o Fernandinho, olha, tem o seguinte, o Ciro tem que vir pra cá, sabe? Porque você passou o jogo inteiro no meu ouvido, eu sei o que estão dizendo, fala pra ela não falar, fala pra ela diminuir, só se eu matar ele, cara, tá não, saiu daqui só se eu matar ele, cara, ele vem aqui, mete a mão no microfone assim, ó, tum, e abre e fala, porra, quem contratou, sabe, quem contratou, conversa, pô. Ô, Cirão, você vai me enlouquecer, Cirão. Pô, eu vou dar uma camarreta na cabeça dele, pô. Vou fazer o quê, pô? O que que tá acontecendo? Eu tô fechando o microfone dele. É a única forma que eu tenho de evitar é fechar o microfone. Eu fecho. Ele vai e abre de novo, pô. Como é que eu faço? E aí depois o Galvão grita, tetra, tetra, tetra. Daí teve a comemoração de todo mundo pulando e rolando. Cara, foi fantástico. E aí eu queria perguntar pra vocês. Reação de vocês... quando o Brasil finalmente foi campeão. Eu me lembro que eu tava na casa do meu irmão assistindo com a minha cunhada e o meu sobrinho. E aí todo mundo começou a chorar. Minha cunhada disse que tava com dor de cabeça e começou a chorar, mas eu acho que ela tava mentindo. Eu acho que era por causa do jogo. E aí eu também emocionado, eu falei, ah, isso é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Foi muito engraçado, cara. Neilson, fala aí. Rapaz, eu saí correndo, feito louco, no meio da rua, subi, foi lá pra pracinha, gritando igual um maluco, véio, tacando pedra nos outros. Ah, ganhamos, desgrama! Tô igual um maluco. Flávio. Eu tinha 6 anos, eu lembro de ir pra rua. Não lembro de sair correndo no meio da rua, porque eu tinha 6 anos, entendeu? Não dava pra tacar pedra nos outros. Mas eu ia pra rua... Cara, essa é a melhor idade. Isso, eu ia morrer, né, essa cara? É a melhor idade pra tocar pedra nos outros, cara. Ninguém vai fazer nada se você é criança. Aí eu lembro que tava os vizinhos na rua, carro passando, buzinando pra caraca. Lembro da rua, coisa que não tem ultimamente, né? Que é a rua enfeitada. Eu lembro da rua enfeitada, com as bandeirinhas. Hoje pintada, não tem. No chão. É isso, pintada. Aqui, minha era assim, a rua era também desse jeito. Cara. Eu tava os desenhos, ó. Na minha rua não tinha como fazer isso, que daí o pessoal ia pintar o mato na beira da estrada, porque era cor de chão. Cara, eu saí pulando, correndo, garoto, 11 anos, né? E a primeira coisa que eu, a primeira reação que eu tive, assim, foi pegar a bola e chamar meus amigos. Eu nem precisou chamar, né? Tava todo mundo na rua ali. A gente ficou jogando bola em frente à minha casa, que tinha um campinho de areia. E ficamos jogando, cara, imitando os pênaltis, gritando Romário, Bebeto, não sei o quê, isso aqui é sua, Taffarel. Esses slogans todos criados aí. Várias coisas se eternizaram por causa dessa final, né? Vai que é sua, Taffarel, Taffarel, e tetra, muita coisa. É, tetra virou bordão pra quando acontece uma coisa maneira com você, uma coisa boa, tu fala, é tetra! É, isso mesmo. Ele... O Galvão Bueno até deu uma entrevista dizendo que detesta esse grito, porque foi muito desafinado, tava ali o cara quer romantizar até as coisas espontâneas. Vai tomar banho. Não tem como, né, cara? Pô, não tem detesta, porra, é um grito de emoção, afinal ele também é brasileiro, também tava torcendo. Então era espontâneo. Ele quer que o cara vá ganhar a Copa, o cara canta uma ópera. Tetra! Tomar banho, né? O Brasil acaba de se tornar tetracampeão mundial. Estou muito feliz. E você, Pelé? É, pois é, entende? É, entende? A gente dá uma marretada nele. Gente, pra vocês que estão ouvindo aí as nossas histórias de reação na Copa do Mundo e coisa e tal, fica um pouquinho mais depois que terminar o cast, fica um pouquinho mais até o off-topic lá, que eu vou botar uma historinha muito legal de alguém, né, depois que o Brasil foi campeão, o que essa pessoa aconteceu com essa pessoa aí. O Flávio e o Nilson estão ligados que eles ouviram ao vivo, mas eu vou botar pra vocês ouvintes, ouçam os off-topics, vale muito a pena. Certo, pessoal, estamos terminando aqui esse cast sobre a Copa do Mundo de 94. Foi muito, muito legal. Uma Copa, assim, foi bem emocionante. E eu, particularmente, eu só tive a primeira decepção lá na Copa de 90. Então, ganhar a seguinte já, a segunda Copa que tu acompanha 100%, foi bem emocionante, bem legal. Marcante, né? Marcou muito. Então, vamos para as despedidas e as considerações finais. Neilson! Bom, eu acompanho futebol, comecei a acompanhar futebol em 92, não sou velho igual o Tibulo, começou da Copa de 90, velho com força. A primeira Copa que eu acompanhei foi a de 94, eu tinha 10 anos para 11, né? O Felipe é um ano mais velho que eu. Então, pra mim, é uma Copa nostálgica pra caramba, apesar de eu achar a de 2002 muito melhor, né? Porque várias questões. Mas pra mim, até hoje, quando eu assisto os vídeos no YouTube, cara, eu vejo aquele... Vejo os ninjas, né? Cortadores de cebola, como o Tibulo fala. E é isso aí, cara. Flávio! A Copa de 94 eu tinha 6 pra 7 anos. Eu acho que foi o ponto pra eu começar a gostar de futebol. Eu já tinha meu time, entre aspas, porque criança, né? Fala assim, você vai ser Vasco. Mas aí, vendo o futebol na Copa do Mundo, a comemoração, como que foi ali, eu comecei a gostar mais do futebol. E mas pena que não te influenciou bem, né, cara? Porque tu continuou Vasco, né? Não, mas o Vasco, pô, me deu alegria já. Já nos deu muita alegria, né? Hoje que... É? Então, como a gente é da nostalgia, então sim, o Vasco tá bom. O Grêmio que tá errado aí, que tá te dando alegria hoje, tem que te dar alegria antes, pô. Não, mas eu teria história de nostalgia que eles resolveram estragar, né? Mas fazer o quê? Ué? Felipe, seguinte, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite pra gravar com a gente. Espero que tu tenha gostado de participar aí com a gente. Se não gostou, infelizmente, não tem o que fazer, não vou apagar o áudio, não vou perder o cast. Então, fica aí agora um espaço pra ti fazer as suas considerações finais, as despedidas e aquele jabazinho maroto. Sim, cara. Pois é, eu gostei, cara. Muito bom falar de futebol, principalmente de uma Copa tão nostálgica como essa. Foi minha primeira Copa, né? Eu já tinha, assim, o gosto de ser campeão com São Paulo, era criança, né? Mas, pô, a gente já tinha sido campeão mundial de madrugada, então era delícia, né? Aquele mundial com Milan e tudo. E quando chegou 94, que as ruas, que hoje em dia não vai, esse ano com certeza não vão ser pintadas, não vão colocar bandeiras, mas era uma coisa maravilhosa, porque você tinha, era uma época que você não tinha muros com os vizinhos, né? Era todo mundo ali na rua, na calçada, e você juntava uma grana, enfeitava a rua e ficava tudo bonito pra torcer pro Brasil, numa TV de 20 polegadas de tubo. Hoje tem cerca elétrica ou vidro, né? É, cerca elétrica, cada um na sua casa, porra. É muito diferente, cara. E ainda mais com criança de 8 anos soltando aqueles rojão, quase que arranca braço, agora não pode. Sim, nossa, cara, que dói, cara. Verdade, verdade. E assim, eu lembro que meu pai falava, né? Pô, o Brasil nunca ganhou. O Brasil faz tempo que não ganha, né? Esse troféu novo aí. O Brasil não ganhou ainda, a gente tem que ganhar, não sei o quê. E quando eu vi o Dunga levantando o troféu bonito, porra, cara, que massa, cara, que alegria, cara. Só pra não a gente não perder o foco, te interrompendo rapidamente, ainda existe aquela regra de quem ganha a Copa 3 vezes fica com ela? Ou terminou lá com a João Avelângela? Não, tem sim. Se o Brasil ganhar essa Copa, troca o troféu. Eu achei que esse troféu era rotativo. Não tem nenhum, pra tu ver, que não tem nenhum tri depois dessa. Não tem, né? Não tem é que tenha ganhado a mesma taça 3 vezes. É, cara. Então não. O Brasil ganhou 2, né? Brasil ou Itália, né? Em 2022. Não, mas, ô Flávio, se o Brasil ganhar essa, como assim, cara? Não. 94, 2002. Ah, é, 94, lógico, eu tô ficando louco. Eu achei que era 94. 94 não, 70. 2002, a de 70 que o Brasil ganhou a João Avelange. É. Jules Rimet. Jules Rimet. Nossa, da onde é que eu tirei isso? Foi derretido. É que eu tô falando com o Flávio, daí eu tô pensando no Vasco. Brasileiro, pô. Não, João Avelange é do Campeonato Brasileiro, antigo Campeonato Brasileiro. Pô. Sim. Antigo e único, né? Antigo e único 2000. É, isso mesmo. Vai lá, Felipe, desculpa te interromper. Pô, não, mas é isso. É muito bom falar, muito bom participar do cast. Obrigado aí pelo convite, cara. Eu fiquei, pô, onde é que esses caras vêm falar de mim? Quem foi que falou de mim? Eu fiquei curioso saber quem foi que indicou. Olha aí, nunca além saberá. Além do Edu, né, claro. Nunca saberá. Não, mas não foi o Edu. Não foi o Edu, porra. Que bom. Então, que legal. Então, um beijo pra quem me indicou. Cara, e assim, a gente tá fazendo um lá no papocanela.com.br, que é o meu podcast, a gente tá fazendo um especial sobre Copas do Mundo, junto com uma parceria aí com um blog qualquer, que é do Ricardo Marques, e o Apenas Um Cast, que é do Sebastião. Não sei se vocês conhecem. Pô, pra os que, dois. Pra que falar mal do blog do cara? Entendi. Por aí que é a moral. Por que falar mal? Tu disse que é um blog qualquer, porra, coitado do cara. É o nome do blog, cara. Fala o nome do blog do cara, meu. Pra que falar isso, cara? Que sacanagem. Vim aqui. É o nome do blog. Pô, a gente convida. Pô, assim, olha só. A gente convida com todo carinho. Assim, o cara te indicou, te chama. Pô, vou chamar o cara. O Edu já deu referência. Mas eu chamo o cara é legal. Aí tu chega aqui destratando o blog do cara. Pô, não faz isso. É feio. Ai, ai. E o podcast dele é um papo qualquer, então, né? Vale a pena. Ah, é o nome do blog. Ah, tá. E a gente tá fazendo aí os especiais da Copa, a gente espera, não sei quando é que vai sair esse Machine Cast, mas a gente espera até o início da Copa, lançar até 2014 e durante a Copa do Mundo a gente vai fazer jogo a jogo, aliás, rodada a rodada da Copa, né? A gente vai se matar aí na Copa pra gravar e editar isso, vai ser foda. Pô, e quem quiser escutar lá sobre futebol, a gente tá toda... A gente fala sobre futebol temático, né? Algumas polêmicas que saem ou algum assunto que a gente queira falar. E toda semana, depois da rodada do Campeonato Brasileiro, a gente grava uma live às 21 horas, faz uns 40 minutinhos de live ali, comentando a rodada do Campeonato Brasileiro no Rodada Brazuca, que tá no mesmo feed do Papo Canela. E é isso. Tem papocanela.com.br. Olha aí. Livezinho, vai, eu gosto de live, principalmente pra falar do meu Grêmio, olha só, Flávio, legal. Pois é. Mas enfim, então tá, muito obrigado aí ao Felipe Canela que apareceu aí pra gravar com a gente, muito obrigado aí ao Bruno Aldi lá dos Los Ticos que indicou o Felipe. Aê, agregou Bruno. Muito. Grande Bruno. Né? O cast com certeza não seria o mesmo sem ele aí, seria de repente melhor, mas Não dá pra saber, né? Não tem como saber, né? Vai saber. Então vamos deixar por isso. Dizer que foi bom e que seja. Ok? Então fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider. Será Spider que vai ter off-topic? Já não basta o tema ser triste e sofrido? Você ainda vem falar desse troço, hein? Não vou nem falar nada, né? Tchau, pessoal! Até a próxima viagem no tempo! Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Machineiros e machineiras do meu cocorô, interrompemos essa leitura de e-mails e comentários para uma mensagem muito importante. O Pode Brisar voltou para a sua segunda temporada. Se você ainda não viu isso, você pode ver lá no nosso site novo. É o machinecast.com.br/podebrisar. Você pode se juntar a gente no grupo do Telegram, que tem o link aí na descrição. E não se esqueça de mandar aquele e-mail maroto para o brisador@machinecast.com.br. Aguardo todos vocês lá no Pode Brisar. Muito obrigado e continue então com a leitura de e-mails e comentários do MachineCast. Valeu! Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. Mais uma vez aqui comigo, Tim Blue. E aí, pessoal, Edu, me explica o que é, o que quer dizer cocorô, cara, porque puta que pariu, cara. Cocorô é coração em japonês, cara. Sério? É. Porra. Eu prefiro... Você não sabia? Não sabia, tanto que na hora que tu falou isso, eu falei assim pra mim mesmo, Nani? E respondeu certinho. Mas não, ai, cara, Kokoro é coração em japonês. Olha, pode ver anime aí, quando você ouvir algum anime em japonês, aí você vai falar, você é Kokoro. Temos aqui então, Team Blue, dois e-mails pra gente ler aqui, uma dobradinha do nosso querido amigo Anderson Costa, que é o cara que sempre manda e-mails pra nós quando ele não esquece de apertar o botão enviar, né? Porque senão fica lá na caixa de rascunhos dele, igual... Ele falou aí no cast passado. Sim. E ele começa aqui, então, com um e-mail do... com um e-mail do cast 90, o melhor dos anos 90. Ele diz aqui o seguinte. Salve, Machines. Desculpe a quantidade de e-mails acumulados, mas o último ficou enroscado nos rascunhos quando achei que tinha só mais um, 91, e na verdade tinham dois. Mas vamos lá. Vou começar... Na diabetes, olha só. Sabe como é que ele descobriu esse e-mail? É que quando a gente leu aquele e-mail dele, a gente falou pra todo mundo, pessoal, vejam essas caixas de rascunho. Sim. E aí o que aconteceu? Ele achou mais um lá. Ele foi olhar de novo, achou mais um. Mais um. O que o Neilson citou pode ter sido uma surpresa pra todos, mas era bem comum na época. Lembro de mexer nas caixas velhas de casa e achar cadernos e mais cadernos e montes de cartas com poemas e pensamentos trocados entre meus pais, e realmente era doçura demais para se acreditar. Meu Deus, cara, não faça isso. É. Mas se for ver hoje, os papéis foram trocados por celulares e os poemas e pensamentos foram trocados por memes e vídeos. Então é total mérito de que era uma coisa boa que acabou. Verdade, cara, é verdade. É, pois é, né? Pois é, é. Hoje em dia ninguém guarda o post, né? Vou guardar o post. Né? A pessoa, se quiser, a pessoa vai lá e exclui o post e tu perdeu. Perdeu. Mas é até a mesma coisa essas coisas, né? Carta, foto, essas coisas. A pessoa vai lá, rasga, queima, joga fora, tritura. Pronto. Sim, mas se tu der a carta pra alguém, aí aquele alguém sabe o que tu vai fazer. Agora, se tu fizer um post dedicatório pra alguém, tu exclui se tu quiser, entendeu? E a pessoa não pode fazer nada. Ah, sim, é verdade. Não pertence à pessoa. É. Sim. Quanto ao dinheiro valer mais na época, é muito difícil de fazer todos esses cálculos. São muitas variáveis e acho que o cálculo que eu ouvi que achei mais coerente era um que levava em consideração a cesta básica, taxas de conta de água, luz e gás, também englobava passagem e mais um monte de coisas. E realmente as coisas eram mais fáceis para viver. Não tinha essas regalias com aparelhagens desnecessárias como celular, computador, que na época eram ferramentas de trabalho. Mas é como o Neilson disse uma vez. Disse, uma vez tem que ter vivido na época para saber se era ou não. Não tem outro jeito. E é quase unânime que todos achavam as coisas mais fáceis na época. Cara, eu tendo a discordar. Eu acho que é o contrário. Uma das grandes coisas da época era justamente a dificuldade das coisas. Tudo era mais difícil. Já sim. Tanto que a gente comentou várias vezes, né, cara, que os negócios eram marcantes pra gente, sim, porque não era aquela coisa que a gente consumia todo dia, que a gente via todo... Igual tomar refrigerante era um negócio do final de semana, saca? Era um negócio ou uma vez ao mês, que era no nosso caso. Tipo, aniversário, porra, saca? Porra, eu jogava videogame lá uma vez por ano na casa do vizinho. Né, cara? Porra! Não era igual hoje, que, não, por exemplo, você tem lá Coca-Cola todo dia na mesa. Cara, pelo amor, saca, de Deus, a dificuldade... Quantos e quantos jogos eram lançados na época, a gente não fazia nem ideia que existiram, né? Hoje o jogo é lançado mundialmente ao mesmo tempo. Sim, cara. E fora que, tipo, o jogo custava naquela época, proporcionalmente, tipo, meio salário. É, a gente acha o jogo caro hoje, mas na época... É, fazendo as devidas conversões e coisa e tal e tudo, tem jogo de Super de Nintendo 64 que hoje, por exemplo, custaria R$350, saca? Olha aí. Mais caro do que um jogo lançamento de Play 4 e Sony. Olha só. Saca, então... era mais difícil, a gente não, era uma coisa assim, a gente tem aquela nostalgia de quando mudou o plano real. Eu acho que ele, que eu a acho moeda que a, era forte. Eu acho a gente que a confusão, teve aquele nó. Eu acho que a confusão aqui do pensamento de repente do Anderson ou de todas as outras pessoas não é que as coisas eram mais fáceis. As coisas eram melhores. Talvez melhores, assim era mais legal, era mais divertido, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Aí dá pra se discutir, assim, de cada pessoa, né? Mas hoje em dia é muito mais fácil, cara. Não tem nem comparação. Né? Nossa. Pô, cara, imagina na época, se acabava o gás meia-noite, o que que tu fazia? Né, cara? Fudeu, fica sem comida. Tu vai ter que esperar até o outro dia pra poder comprar, se não for final de semana. Sabe? É. Hoje eu pego o telefone, ligo ou mando um WhatsApp, o cara traz o gás e instala pra ti. Porra! Né, cara? Né? Antes você comer pizza era aquela coisa, era reunião de família, vamos comer uma pizza e saía todo mundo, saca? Aquela coisa, era um evento. Ah, isso, saca? Pra mim eu não sei, porque eu fui comer pizza já tinha mais de 20 anos, acho. Aí, hoje em dia comer pizza é igual pão da padaria, saca? É igual a gente comprava um real de pão. O povo hoje compra pizza, né, velho? A gente fala assim, ah, não, pera aí que eu vou pedir uma pizza aqui. É, pois é, e aposto ali que a lembrança da pizza ser bem melhor antes é maior. É maior, porque era aquele negócio, que era um evento você comer uma pizza, saca, velho? Então a pizza tinha que valer a pena. Tinha que valer a pena. Segue lá. Aí ele diz aqui, ó, não consegui pensar em nada original e vou ficar com a resposta do estagiário. E que o Team Blue conseguiu resgatar, que é o famoso multiplayer local. Cara, nada melhor do que tardes disputando o campeonato de Winning Eleven 3, International Superstar Soccer, Ultimate Mortal Kombat 3, ou tentando fazer aquele joguinho hardcore como Contra, Renegade, do Master, ou só tentando jogando... zerar. Né? Hã? Tu falou tentando zerar. Ou tentando zerar, perdão. Vamos repetir aqui. Ou tentando zerar aquele joguinho hardcore como Contra, Renegade do Master, ou só jogar para dar risada, como foram tardes de Medal of Honor Underground, do Play 1, e um de corrida do Pica-Pau ou Tekken Ball. Olha aí. Né, realmente, velho, eu também, é uma coisa que eu sinto falta, que é multiplayer local. Eu prefiro jogar ali local do que... Apesar de que hoje eu não tenho com quem jogar, tirando o Rodrigo. Mas... Olha aí, eu acho que a minha nova sala gamer conta muito sobre isso. Né, cara? É tipo, individual? Cada não, um no porra, seu console. É multiplayer local, ué. Tipo, cada um no seu console, né? Mas é local, não é? Todo mundo do lado do outro ali, porra, jogando. É local tipo locadora, né? Tipo lan house. Não, mas é que o jogo só dá pra um no mesmo console. Sim, então... E aí, tipo, qual é a solução aí, que eu consegui? Duas TVs e dois consoles. Assim, então, aí fez igual lan house. Do lado do outro. Pois é. É que eu não frequento lan house, enfim, seja. Ah. Eu não sou frequentador, nunca fui frequentador de lan house. Mas entendi, vai lá. Ele continua aqui, ó. O mais recente que consegui de multiplayer local foi o Little Big Planet do PlayStation 3 com a minha esposa. É sempre bom relembrar. Excelente cast pra galera. Vale, ó. Excelente cast, galera. Partiu para o próximo. Aí. Valeu aí, grande Anderson, cara. Só uma pequena menção aqui, Medal of Honor, o Underground é foda pra caralho, cara. Porra! Que joguinho legal. Cara, eu reconheço que é um jogo bom, mas... Não é o teu tipo de jogo. Não é meu jogo, é. Ok. Como é que eu te... E aí, na dobradinha... Aí. Na dobradinha do Anderson, ele mandou aqui do Cast 91, como ele citou no cast anterior aí na cartinha dele. Sim. Ele diz aqui sobre o Cast 91 do Ayrton Senna. Ele manda pra galera aqui, ó. Salve, galera! Agradeçam muito, mas muito mesmo ao Floyd e a pesquisa de pauta do Edu. Senão, esse cast ficaria parecido com este e-mail. Agora vamos ver. Se o e-mail dele for bom, ele quer dizer que eu e o Floyd fomos bosta. Mas eu não acho que é essa a questão. Eu acho que ele quis dizer curtinho. Ah, sim. Eu não assisti a nenhuma corrida do Ayrton Senna. Tá, pode parar, pode parar de ler. Então, beleza, vamos lá pro final aqui. Então, é isso aí, foi um cast muito bom. Brincadeira. Ele diz aqui, ó. Eu não assisti a nenhuma corrida do Ayrton Senna. E o motivo é que eu não gosto de Fórmula 1. Só descobri quem ele era e que ele tinha morrido anos depois. E somente por histórias fiquei sabendo de alguns feitos dele em corridas, assim como algumas polêmicas. O único fato curioso que sei sobre ele, e na verdade nem lembro de como descobri isso, é que ele namorou Adriane Galisteu. Puta que pariu. Cara, provavelmente ficou sabendo porque ela entrou na mídia por conta de ser a ex do Ayrton Senna, saca? A mídia fez muito estardalhaço nisso quando ela apareceu. Então, bombou em jornal, revista, site, programinha de fofoca. Então, consequentemente, deve ter trombado com essa notícia nessa época. E ele despede aqui, ó. É isso aí, caras. Foi um cast muito bom. Só não é do meu gosto, mas está rico em conteúdo. Parabéns. Cara, muito obrigado aí que você tenha ouvido um cast sobre um assunto que você nem gosta, porque você é nosso ouvinte do coração. Às vezes eu acho, cara, isso curioso, Edu, porque pelo seguinte, dois exemplos aí mais recentes, esse daí do Anderson, né? Já existiram vários outros, são mais de quase 95 episódios, né? Ou mais, até pelos que não são numerados. O pessoal ouve, mesmo não gostando do tema, mas eles gostam do conteúdo, né? Mesmo o tema não sendo de agrado, eles gostam do que eles ouvem. E outra curiosidade é que nem todo mundo viveu naquela época e consegue ouvir o cast e gostar, ou pela curiosidade do tema, ou sim, pelas nossas experiências, que o Machine Cast é isso, né, Edu? A gente passa as nossas experiências, principalmente. Exatamente. Né, para as pessoas se identificar. E inclusive até o Palestrinha falou, né, exatamente, cara? Exatamente. É o que eu ia falar agora. Que ele curtiu o cast justamente por causa disso. Ele não viveu aquela época, mas a gente fala de uma forma que ele se sente junto com a gente lá, ó. É um meio averso as coisas, porque E a gente fala de uma forma que ele consegue entender, mas ele não fala de uma forma que todo mundo Manca, vai ter uma melhorada, você pode ver que ele já consegue articular melhor o que ele tá querendo dizer ali, não é tão enigmático, sabe? Ele fala muito nas entrelinhas, sabe? Abraço, palestrinha. Abraço aí, querido. E, cara, é isso aí, velho, é muito gostoso os ouvintes terem esse contato com a gente, mesmo não gostando do tema, porque a gente sente que a gente tá fazendo um trabalho legal, né, cara? Exatamente. A gente tá fornecendo um conteúdo bacana. E a gente vai saber disso, com certeza, se vocês fizerem igual o Anderson fez aí, ó. Não gosto do tema, mas gostei do trabalho de vocês. Manda e-mails pra gente, que a gente vai ler aqui. E pode mandar até o contrário, ó. Gosto muito do tema e vocês cagaram o cast por conta disso. Pode falar lá, que a gente vai tentar melhorar, que a gente vai ler sua crítica aqui também, não tem problema. São Sim. todas muito bem-vindas. Pode né? comentar, pode mandar e-mail, vai ser lido, mesmo que vocês estejam xingando. Vai ser lido, tudo. E sem censura. Sem censura, sem problema nenhum. Problema nenhum. Então é isso aí, galera. Não esqueça de mandar para nós o seu e-mail, o seu comentário. Se você não anotou lá no começo, anote agora, que é o contato@machinecast.com.br. E nos vemos aí na próxima leitura de e-mails e comentários. Sim. Valeu. Tchau. Off Topic. Ô, cacete, cadê tu, porra? Te perguntei se ia gravar, você falou que não. E-mail não, caralho. Eu não te disse o que era pra gravar? Ué, caralho. A gente gravou e-mail terça-feira, cacete. Eu disse que eu precisava de que tu entrasse 15 pras 8, mas eu não falei que era e-mail. Maldito. Anda de uma vez, cacete. Deve que tava fumando a erva dele. Só pode, só cara. Pode. Só pode, tava na erva. Direto. Não, mas peraí, antes de vocês começar, é. Edu, você tava naquele papelzinho enrolando com a língua, não tava? Pode falar que você tava com aquela voz de drogado. No telefone, não é, Marcos? No telefone claro. Tava? Isso tá na erva direto, rapaz. Se ele não tá gravando o podcast, ele tá com o charutão na boca. Eita! Literalmente. Tô assistindo série. Tô vendo episódio de 100. Claro, claro. Tá bom. Acabou agora. É, sim. Vamos lá, então. E agora tá na hora deles, os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, galera. Pera aí. Referências pra futebol, não esquece. É, então... Aí tu faz referência talento, lá aos super campeões e coisa e tal. Tá começando a fazer efeito já, né, Edu? Já. Porra, a lentidão, cara, porque... Futebol não é muito a minha praia, velho. Deixa eu pensar em referência aqui pra falar. Só vi a bandeirota. Eu sei que eles trouxeram vários Super Nintendo dentro do avião. Acho que eu pesado o avião. A foi brabo. Muito, bastante Gênesis também, né, ô Nilson? Mega Drive. Trouxeram Mega Drive com força. Não, Mega Drive não. Na época Gênesis. Do dolo, né? Oi? Tava na época do real, tinha acabado de ser lançado a moeda do real, sim, e tava pau com dólar, né, sim, cara? Sim, tava pau. Não, rendia muito, porra. Tu ia pra lá, ou se fosse hoje, nossa senhora. Eu ia pra lá, rico, eu ia pros Estados Unidos de Uber hoje. É rico, é rico. Se o dinheiro fosse Flávio, mesmo igual antes. Hein, Flávio, olha só. Se o real tivesse valendo o que valia em 94 hoje em relação ao dólar, que o dólar valia R$1,02, aliás, valia 98 centavos, eu pegava um Uber, passava na tua casa e ia para os Estados Unidos. E a gente ia comprar o Play 4 e o Sony. Não, obrigado, já tem dois. Caraca, lá. Desculpa aí. Desculpa aí, né? Vou te mandar meu CEP pro negócio, vou mandar um pra mim. Falou? Ai, ai, ai. Roberto cara, não, é, aí, cara. Não, aí não, cara. O negócio é o seguinte, cara. Em 94, né, que é o o tema do cast, eu era muito pequeno. Eu não acompanhava futebol. Pra mim, futebol era aquela coisa maçante que me obrigava a não poder jogar videogame porque o povo queria ver televisão, saca? E então, tipo, não agradava muito. Eu lembro da Copa de 94 pela final da Copa. Porque foi, né, futebol, era evento, todo mundo... A gente tava em férias em São João del Rei, na casa dos avós, os pais da minha mãe. E a família inteira reunida na casa da minha avó para assistir tudo. E eu lembro porque meus avós, eles eram aqueles tipos de pessoas bem raiz mesmo do interior, saca? Tipo, televisão só de tal hora, com luz apagada para economizar energia... E não sei o que e tal. Então, tipo assim, todo mundo reunido, luz acesa, vendo jogo, aquela coisa e tal. E eu lembro do jogo da final, cara, que quando acabou, que o Brasil foi campeão e tudo, começou uma gritaria, um berro e todo mundo pulando e foguete estourando, aquele monte de coisa. E eu lembro que eu comecei a chorar de medo, velho, que eu falei, caralho, tipo assim, criança, né, velho? Eu tava com 10 anos. E eu comecei a chorar de medo, de tanto susto, tanta coisa começou a acontecer. Eu falei, caralho, velho, tipo, na mente de criança, né? Falei, caralho, o que tá acontecendo? O mundo tá acabando e tal. E eu lembro, ficou muito marcado na minha cabeça, do meu pai ajoelhando, colocando a mão no meu ombro, assim, ô filho, o que que você tá chorando? E eu não respondi nada, nem falei, você tá emocionado que o Brasil ganhou? Eu falei, tô emocionado. Eu pensei, né? Eu falei, tô emocionado, caramba, eu tô morrendo de medo, que porra que tá acontecendo aqui, meu Deus, que... vou morrer, eu vou tomar um tiro, que é isso? Aquela algazarra toda, saca, velho? E da Copa mesmo que eu lembro é isso, cara, e de ter jogado o joguinho de Master System, mas eu lembro do jogo, mas não lembro como que era o jogo e tal, que tinha o cachorro na capa e tudo mais. Mas é máximo de contato mesmo, foi isso, cara. Então, tipo, não acompanho, não pretendo ver, não quero saber quem que a Nike vai mandar jogar esse ano. Nossa, essa da Nike já foi superada já há um milhão de anos já. Ah, pois é, velho, esporte hoje em dia é isso, né, velho? Quem tá patrocinando manda quem vai ficar, o que que vai acontecer, quem vai ganhar, quem vai perder, então já não interessa mais. Vai ganhar, vai perder, perdeu! Ganhou! Tipo isso. Então tá. Então valeu, Edu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Bom cast aí pra vocês. Obrigado. Você acabou de ouvir Machine Cast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.